Há muito tempo, em uma galáxia distante, muito distante. O Império contra-ataca. É uma época negra para a rebelião. Apesar da destruição da Estrela da Morte, as forças do Império desalojaram as forças rebeldes de sua base secreta e a perseguiram através da galáxia. Escapando da terrível frota estelar imperial, um grupo de defensores da liberdade liderados por Luke Skywalker montou uma base secreta no remoto mundo gelado de Hoth. O maligno Lord Darth Vader, obcecado pela ideia de encontrar o jovem Skywalker, enviou milhares de robôs de observação aos mais remotos recantos do espaço. Jurassicast do ar, meus caros internéticos, voltamos. Eu quase comecei essa abertura em inglês, miote. É com você, comigo não. Então, como é que é? Good morning, Jurassicast? Esse que vos fala, Calaveira, está comigo aqui, esse animal aí que acabou de falar, o miote. E aí, galera, esse filme tem nada mais que 6 temas que o John Williams fez. Caralho, eu nunca parei pra pensar nisso. Não, é a melhor trilha sonora de Star Wars. É a melhor. Concordo, concordo. Tá comigo aqui também aquele que saiu de órbita e veio pra Terra, o Brunão. E aí, beleza? Tudo bom? E eu só queria dizer que o Zurg é o pai do Buzz. Eu ri disso. O pior disso é que eu ri. Pô, mas é bom, cara. Como é que a gente ri de uma piada recorrente, né? Referências demais, né? Nós estamos aqui com 2 megas convidados do Jurassic Cast. Convidados que já são velhos, porque já participaram outras vezes. É o time de Star Wars do Jurassic Cast, rapaz. Seja bem-vindo de volta, Diogo Braga. Oi! E eu não pensei em nada pra falar, e por isso eu vou dizer que não, eu não sou seu pai. É a frase que se ouve muito no Ratinho, né? Não, não sou seu pai. Tá comigo aqui também, meu querido gordinho, Léo Lopes. Seja bem-vindo de volta, meu caro. Obrigado a vocês que continuam sem cérebro me chamando pra participar dessa bagaça. E sim, eu tenho um filho, Lucas, e eu digo para ele sempre, Lucas, eu sou seu pai. Vocês que estão ouvindo já devem ter entendido muito bem que nós vamos falar hoje sobre a segunda parte da trilogia do nosso querido Papo de Pelicano, nosso querido George Lucas, Star Wars, o Império Contra-Ataca. Cara, esse é bom, viu? Contra-Ataca, quem será o Taca? Até hoje não sabem quem é o Taca, né? Esse Taca, filha da puta, que merece que o Império todo se mova contra ele, né? É, então, internet, falar de Império Contra-Ataca, com esse elenco de antros que estão aqui hoje comigo, a gente volta logo depois dos reclames do Jaiminho e bola pra frente, que hoje eu tô com a gota, hoje eu vou acabar com o Star Wars, vambora. Você tá louco. Tá maluco, cara. Vai ver com quem o Império vai contra, se tu fizer isso. Os novo carteiro. Eu sou de tamanho. Olha o carteiro! Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Falei que a gente ia voltar com os recados do Jaiminho, agora eu quero ver vocês reclamarem, porque já deve ter um mês que a gente não faz reclames do Jaiminho, né não, Brunão? É verdade, e estamos aí com nosso querido amigo da Fiction Corporation, Alexandre tá aí. Alexandre, quais são os lançamentos da Fiction Corporation para o mês de agosto? Fala galera, temos aí grandes lançamentos aí, temos 8 lançamentos de camisetas e 4 lançamentos de camiseta polo. 8? Você tá maluco, velho? Ele aumentou o HD do computador, aí ele agora pode guardar mais estampas. Ah, tá, entendi. Mas o que tem de especial? Quero saber, ó, você tá patrocinando um programa que é sobre o Império Contra-Ataca, melhor filme da saga Star Wars, na minha opinião. Qual é a camiseta lançamento de Star Wars esse mês? Brunão, corrobora a sua opinião sobre o melhor filme da trilogia aí. A gente aproveitou aí o gancho que vocês iam fazer esse programa aí sobre Império Contra-Ataque. Estamos lançando a Academia Imperial Academy. Olha aí, Academia do Império, cara. Que louco, velho. A camiseta tá maneira, né? Não, tá maneira porque a gente fez um tecido que é tecido cinza, um pouco mais fininho. Que é aquele que o pessoal gosta de usar em academia, sabe qual é? Aquele Sim. que o pessoal começa a malhar e fica aquelas pizzas maravilhosas, entendeu? Aham. Uhum. E a gente fez justamente porque esse tecido é aquele que é usado normalmente pra educação física. Que você vê em filme. Então é pra pegar essa camisa e levar pra academia, realmente. Isso, e tirar onda com as gatinhas. Porque... Tirar onda com as gatinhas. Porque gostosa gosta de nerd, com certeza. Ah, gosta, e gostam pesado. Gostam pesado, não gostam do pesado, tá? Só pra esclarecer. Agora, internet, imagina você indo malhar essa pança obesa que você tem, uniformizado, como se você fosse um cadete do Império Galáctico. Ah, velho. O que você quer mais dessa vida, bicho? O que você quer mais? Ah, ele quer mais os outros lançamentos da Fiction que estão tão fodas quanto esse, cara. Voltando para o passado aqui, de volta para o futuro, camiseta Blast from the Past. Olha, Blast from the Past, a lojinha, cara, que o Marty McFly compra o almanac de esportes. Olha só, aqui é inclusive o almanac quase fode o Dr. Brown, né, velho? Quase fode o mundo, né, velho? Não, sodomizou a mãe dele foda. Caraca! E no hype aí do Breaking Bad, ele vai entrar agora na segunda parte aí da última temporada, isso, excelente série aí do mesmo criador aí do Arquivo X. Já lançamos aí já a Los Polos Hermanos, só que a gente lançou agora na cor colorida, né, já que tá chegando no final, ela era monocromática, mas aí não, vamos dar um atendimento aqui especial aí pro final. Vamos dar um tapa no visu, são 9 cores que a gente usa pra fazer essa camiseta, ela dá muito trabalho, mas vocês merecem e Breaking Bad merece também. E junto com ela, a gente tá lançando aí mais 2 camisetas inspiradas na série do Breaking Bad, que é da quinta temporada, que é o Vamonos Pest. Não vou entrar em detalhes aí, quem tá acompanhando a quinta temporada sabe do que eu tô falando. E a Golden Moth Chemical, que é aquela abelhinha que é o produto lá que eles fazem lá da metilamina, e é o Chang aí, o que ele é o responsável lá por essa empresa, que fornece metilamina para o Gus Fring. Mas e pra quem gosta de quadrinhos, Alexandre? Pois é, olha só. Você reservou uma surpresa incrível. Tá saindo aí a série da Shield, né? Agora, na série, na TV. Mas eu sou um cara purista, então a gente ia lançar como... As nossas camisetas são inspiradas em corporações, em companhias, em organizações, em produtos, enfim. E a gente lançou o símbolo com a logo da Shield, tanto da do filme, quanto pros mais puristas aí do quadrinho. Cara, excelente. E tem um detalhezinho ali, porque pra ficar mais... politicamente correto, o significado de Shield do filme é mais politicamente correto que o significado da Shield que tinha no quadrinho. Confere lá e você vai ver o que foi esse detalhezinho, essa mudançazinha que a gente teve. Olha só, eu vou dar minha opinião aqui. Quem é fã dos quadrinhos tem que ter as duas, porque são duas camisetas, elas são sobre, em teoria, a mesma organização, mas elas são completamente diferentes uma da outra. E as duas são incríveis, assim. Quem gosta dos quadrinhos vai ficar amarradaço na versão dos quadrinhos, e quem gosta dos filmes, que com certeza também gosta dos quadrinhos, também vai ficar louco, porque a versão do filme é fantástica, velho. Bom, dando continuidade aí aos lançamentos, a gente também tá lançando uma camiseta inspirada no jogo Assassin's Creed, a empresa responsável lá por tá mandando o cara lá pro passado e tudo, que é a Abstergo. E a camiseta é bonita, uma logo super simples, mas super legal, então quem que é fã da série Assassin's Creed aí vai ficar maluco a camiseta. Já não era sem tempo, hein? Assassin's Creed faz um sucesso, daqui a pouco vão lançar o 4 aí. É, o Black Flag, né? Será que vai ter Abstergo no Flag? Ah, também? Mas com certeza. Agora, o que eu tô me perguntando é, será que a Fiction Corporation algum dia vai lançar uma camiseta com o símbolo da Irmandade de Assassinos? Hein? Opa, hein? Opa, hein? Opa, hein? Opa, fica no ar, fica no ar, fica no ar. Opa. Será que tem espaço da HD? E nosso último lançamento de camiseta é o Shamrock Meats Incorporated. Olha aí, Shamrock Meats. Vamos ver. Calaveira, você que é fã do filme, você tem que saber de onde é o Shamrock Meats. Eu sei porque tá escrito aqui na pauta, Rock. É a empresa fictícia, obviamente, que o Rock entra pra treinar socando as pedras de carne. É o açougue, onde ele é o porteiro do açougue. Né? Frigorífico, né não? É frigorífico. É frigorífico, açougue, sei lá. Frigorífico, açougue, não é mesmo, filho. Vende carne. Oh, oh. É ela que patrocina. Quando ele vai entrar pra lutar com o Polo, ele tá usando aquele hobby e atrás tá escrito justamente e exatamente aquele logo que tem lá da Shamrock. Isso, e quando você for comprar sua carne amanhã no supermercado aqui no Brasil, você vai chegar e falar assim: é da Shamrock Meats. Esse foi o oitavo lançamento da gente, e no meio do mês passado, quem ficou ligado aí no filme do Superman, que foi o melhor filme da década, né? Segundo alguns, só que não. É, pra você, qual foi o melhor filme da década? Eu quero que ele fale, internet. Qual foi o melhor filme da década que você achou? Superman Retorno. Cara, isso é um viado, velho, com força maior, velho. Adorou o filme do Wolverine, velho. Eu não sei porque que eu ainda me dou ao trabalho. O Zack Snyder, como um bom nerd que ele é, ele encheu o filme de easter egg. Um dos easter eggs foi a LexCorp Industries. Então a gente lançou essa camiseta aí no meio do mês passado. Então quem curte aí, tá lá. O outro easter egg que apareceu foi a Wayne Enterprises. Na hora que o Zod e o Homem de Aço tá descendo o cacete lá no espaço, eles acertam lá um satélite. E dá pra ver rapidamente. Eu no cinema não consegui ver, só avisei na internet. Lá foi muito rápido. Mas tinha o símbolo da Wayne Enterprise, então se você estiver interessado, a gente também temos essa nossa camiseta inspirada aí na série do Batman. Olha aí, Wayne Enterprise ainda continua lá na Fiction Corporation. E dando continuidade aos nossos lançamentos desse mês de agosto, mês passado a gente lançou as camisas polo bordada, e agora a gente tá lançando mais quatro. Então, fãs de Blade Runner, camisa polo bordada da Tyrell Corp, nossa inspiração é esse excelente filme. Fãs de Volta para o Futuro de novo, camiseta bordada com a logo da Mr. Fusion. Os Marvettes aí de plantão, lançamento também da camiseta bordada da Stark Indo. E o pessoal fã da Sarah Connor também, a camiseta Cyberdyne Systems. Agora nós temos com 8 camisetas polo bordada e no lançamento é mais barato. No mês de lançamento é mais barato. Olha aí, internet, não deixe de aproveitar essa oportunidade. E tem uma coisa, a gente demorou um tempão, 6 meses aí pra gente escolher uma malha excelente, a malha tal, né? Modéstia à parte, minha malha está excelente, o caimento tá muito legal, o pessoal tem aceito bastante, a gente tem recebido muito elogio a respeito dessas camisas, o pessoal tem gostado bastante, então vale a pena conferir. Ficou um produto muito legal. E dentro daquele nosso trabalho que a gente faz de low profile, que a gente tem lá as estampas direitinho, mas só quem vai reconhecer que a sua estampa é de um filme específico é os fãs. Então é uma conversa, vamos dizer assim, né, de fã pra fã. Camisetas do Jurassic Cast, Brunão. Camisetas do Jurassic Cast você encontra também na Fiction Corporation. E agora estamos trazendo um novo lançamento em homenagem a Star Wars. A Star Wars. Darth Vader olhando pra baixo, triste, cabisbaixo, porque Sith Happens, rapaz. Sith Happens, velho. Muito bom, cara. Excelente. Aí num trocadilho do carilho. Sith Happens, né, velho? O Darth Vader cabisbaixo, triste, sem vontade de cantar uma bela canção, isso, né? Mas não pode porque ele é daqui, Skywalker. Tá pensando na Padmé ali, papai. Isso, baixo, tá, né? Porque perdeu o saco, derreteu, os ovos explodiu, tá sem perna, isso. Virou asmático, a filha é uma piranha, tá beijando o próprio irmão. Para, Calaveira, chega. A vida do cara já tá uma merda, deixa. Sith Happens, velho. Sith Happens, pois é. Então, cara, olha só, a camiseta excelente. Você que gosta de Star Wars, você tem que ter e tem que ajudar a gente. Cara, Sith Happens, velho. Nós estamos num movimento de troca de camisetas dentro da linha Jurassic Cash Wear. Então, em breve, nós vamos começar a retirar camisetas do nosso portfólio. Isso, exatamente. Então, ó, se você fica ligado, você trata de comprar as camisetas que você acha bacana, que você já tá aí pensando há algum tempo, porque quando for de tirar, a gente vai falar assim, olha, quem quer comprar, compra, quem não quer comprar, já era. Se for na hora de tirar, a gente vai virar e falar, perdeu, peraí, boy. Lá você ainda tem. Entre a foice e o martelo, camiseta da logo do Jurassic Cash. camiseta do Doctor Who, camiseta do nosso querido McLovin. Tem a do Aura Time, Aura Time. Tem a camiseta dos Thundercats, tem a camiseta do Ecto One, cara, porra. Vamos comprar a camiseta do Ecto One, cara, você que é fã de Ghostbusters, tem que ter a camiseta do Ecto One. Outra camiseta que a gente tem sensacional aí pra você juntar com a Shamrock, que você vai comprar na Fiction, Italian Stallion, rapaz. Homenagem ao nosso rock, nosso ídolo maior. Não perca seu tempo, entra aí, fictioncorporation.com.br, compre as camisas da Fiction Corporation e as camisas do Jurassic Cast e faça dois gordo, um gordo e meio, um dois gordo, três gordo, quatro gordo, cinco gordo e umas duas meninas felizes. Sabe outro jeito que tem de você deixar a gente feliz, rapaz? Ai, tirando fotos nuas e mandando pra gente? Também, você pode comprar as canecas do Jurassic Cast. Cara, as canecas do Jurassic Cast, eu vou te contar, bicho. Cara, não tem caneca melhor na internet, velho. As canecas do Jurassic Cast são as mais incríveis da internet, cara. A gente, vocês encontram lá na Magic Box, não, Bruno? Exatamente, loja.themagicbox.com.br. Canecas baratinhas, cara. Baratinha a caneca, velho. Aí é barata e é barata. Também, eu vou te falar. Você que sempre diz que encontrou a gente na Anime Friends. Ah, poxa, eu gosto muito do trabalho de vocês. Velho, eu quero ver agora, entendeu? Tem que provar é assim, comprando os produtos do Jurassic Cast pra ajudar a gente, velho. Ano que vem a gente quer levar todo mundo na Comic Con, cara. E precisa de dinheiro, velho. Dia dos Pais tá chegando, velho. Compra a caneca pro teu pai, velho. Quem serrar e chamar, velho. Olha. Quem serrar e chamar, ou então compra a caneca do Dino, que tem o desenho do Dino, do DeLorean e Nebelina. Eu tenho certeza que teu pai adorou De Volta ao Futuro. Se você der uma caneca pra ele, DeLorean na Belina, ele vai ficar maluco, vai falar, nossa, de onde vem isso? Você vai poder ter uma conversa com seu pai, coisa que você não faz há uns 15 anos, seu maldito. Canecas do Jurassic Cast, que é aproximando famílias. É aproximando famílias, vai ter assunto pra falar com seu pai, olha só que legal. Então é isso, internet, compre as camisetas do Jurassic Cast, compre as camisetas da Fiction Corporation, compre as canecas do Jurassic Cast, não é não, Brunão? É isso aí, vamos voltar para Império Contra-Ataca, o segundo programa do Jurassic Cast sobre Star Wars. É verdade. Querido companheiro de San Diego. Vamos lá. Ih, lá vem. É, The Empire Strikes Back. Olha aí, que animação de abertura, de começo, de volta. Sabe o que é pior? Eu achava, eu vou falar com sinceridade, eu achava que isso era a palhaçada dele, mas eu vi que não é. Ele fala desse jeito. Isso quando ele fala, quando ele não vira pra pessoa e fala assim, entendeu? Porque é assim que ele se comunicou lá nos Estados Unidos. Chewbacca, né, cara? Se eu fosse o Miotti e falasse o inglês que o Miotti fala, eu falaria rouco de propósito. Só pra ficar igual o Joel Santana. Hey, party! Strikes back! In the medium! In the medium! In the medium! Very happy in the middle, in the left, the right. Eu acho legal que esse filme ele tem muito a ver com o Miotti falando inglês, porque tem uma outra pessoa que também tem um sotaque pra falar inglês, que é o Yoda, né? Ele fala ao contrário, igual o Miotti, né? É por isso que o Miotti fala o inglês dele assim, ele coloca o verbo antes do subjetivo. Isso, exatamente. Fala, go, I must ir, entendeu? Ele fala assim. Não, isso é uma parada bacana que já mostra a grande diferença na direção, né, cara? Porque... O Miotti, como é que é o nome do diretor desse filme? É Kirchner. É presidente da Argentina, né? É só você ler aí, pô. Kirchner. Ivi Kirchner. É Kirchner. Kirchner, Kirchner, sei lá. Kirchner. Tá certo aí, velho. Por isso que a Argentina tá essa merda. Olha aí. Presidente lá e diretor dessa bota, bicho. Aí, ó. Cara, você vê uma diferença muito grande já quando você fala sobre o Yoda. O Yoda, tu não sabe, foi personificado através do Frank Oz. Foi a segunda opção que o George Lucas teve quando se falou em puppeteer, né, na época. Você tinha os grandes mestres puppeteers que estavam no Muppets. O George Lucas foi atrás desses caras, de um deles específico, Christopher, alguma coisa, não lembro exatamente. E aí o cara falou, ah, porra, tem esse malandro aqui, o cara é bom pra caralho. O cara é bom pra caralho e chamou, apresentou o Frank Oz e o Frank Oz foi. E aí, cara, você já mostra a primeira diferença na direção do George Lucas pro Aaron Kishner. O Frank Oz, quando foi bolar uma voz pro Yoda, foi dar, personificar, né, dar os trejeitos pro personagem, o Kishner tinha passado umas paradas, umas instruções, um jeito e tal, o Frank Oz fez de uma outra maneira. E o Kishner falou, meu irmão, faz do teu jeito, tá foda, tipo, você tem essa liberdade aqui, eu não sou seu chefe, eu sou seu diretor. Tô aqui pra te ajudar. Diferente do piti que o George Lucas deu quando foi ver as cenas filmadas da luta de sabre entre o Luke e o Vader nesse filme, e o Vader tava pegando só com uma mão no sabre de luz e ele deu um chilique, velho. E falou, você está arruinando o meu filme. Falou pro Irving Kershner, né? É verdade. Foi porque mesmo. Tem todo um conceito lá de samurai, de usar as duas mãos e não sei o quê, que ele tinha na cabeça. E aí, cara, o Irving Kershner só falou pra ele, mas fica muito mais foda pra mostrar que o Darth Vader só precisa de uma mão pra lutar com o Luke, que tá completamente despreparado. E ele conseguiu convencer o George Lucas disso. Não, porque a luta de espada é foda, a luta de espada. O filme é maravilhoso, eu só quero deixar uma coisa na internet. Eu gosto de mexer com eles, mas cara, eu acho o Império Contra-Ataca maravilhoso. Eu tava revendo hoje e a primeira coisa que eu falei pra mim mesmo foi, puta merda, como esse filme é bom. Esse filme é muito bom. Eu tinha esquecido, que tinha muito tempo que eu não vi o Império Contra-Ataca. Não, é o melhor dos três, é claro. Ele é o melhor dos três, mas não é o meu favorito é o terceiro. Eu também prefiro o Retorno. Sério? Agora, falando a respeito do lightsaber, que aí você já vê que o Calaveira não é fã, porque ele tá chamando o sabre de luz de espada, né? Você já vê que o cara é um cabaço do caralho. É espada de coerrola, é lightsaber, porra. Olha o George Lucas pode do falar, programa. Até sabre de luz a gente perdoa. Não, o que eu queria falar é o seguinte, no Uma Nova Esperança, às vezes que o sabre de luz aparece, são pífias, né? Isso, e aquela luta do final é ridícula, né? É, e no primeiro você tem o Luke na caverna pegando o sabre de luz que o Obi-Wan entrega pra ele e quase que fura o próprio crânio, né, cara? Olhando. É daqui olhando que sai como, o raio? É, como que olha uma lanterna, assim. Ele achava que era uma lanterna, com certeza. Olha, com um cabaço do caralho, eu já vi o Obi-Wan pensando assim, vai dar merda, não. Na hora que ele, né? Vai que ele liga aquilo ali e entra o lightsaber pela boca dele, né? Depois você vê o Obi-Wan naquela cena ridícula da cantina tirando o braço do caboclo por nada, que o cara só tava pedindo pra ele pagar uma pinga pra ele, só que numa outra língua que ele não entendia, né? Pagar uma pinga, não, vum, pronto, caiu o braço do cara no chão. Aí depois o Luke com aquela porra batendo pinhata dentro da Millennium Falcon, treinando pra pegar a porra da bolinha. É verdade. A bolinha pra cima e pra baixo. Depois tem aquela luta ridícula dos dois anciãos no Império Contra-Ataca. Finalmente você vê uma luta um pouco mais, assim, ostentosa, né? Portentosa, uma coisa assim, mais bonita, né? De lightsaber, né? O Luke treinando, já com as duas mãos, aquela coisa de samurai que você tá falando aqui e tal. Pô, e o Vader, cara, praticamente com uma mão amarrada nas costas e a outra só. Eu sou fodão, pom, pom, pom. E, Léo, o que a gente começa já, o Império Contra-Ataca, cara, que é um filme de meio, né? Que já é um filme complicado de fazer. A gente já começa sendo apresentado por um Luke que tem um domínio bacana dos poderes, né, cara? E aquela Exatamente. Caverna do pé grande, foda-se, eu chamo o pé grande, porque aquela porra é um pé grande. Porra, ele tá pendurado de cabeça pra baixo e aí ele começa a usar os poderes, maluco. Tipo, o Luke não usava o poder assim. A única vez que ele usou o poder, os poderes dele, foi na Estrela da Morte, quando ele solta o míssel, cara. E é o Ben Kenobi na cabeça dele. Luke, faça essa porra assim. Aí ele, meu Deus, não vou fazer. Vai, caralho. Vai, seu filho da puta, usa essa porra. E caçapa, entra com bola e tudo. Aí o legal é que as bolinhas entram uma atrás da outra. Desliga o capacete, né? Aí, porra. Pois é, e olha que coisa foda, voltando à direção, como a direção foi mega importante nesse filme. Essa opção de fazer essa apresentação do Luke já com uma evolução dos poderes, dele sozinho, autônomo, no uso da força, foi uma decisão do Kishner. Do Kishner. Aumentar o dólar também foi uma decisão do Kishner. No script, a parada, tava tudo meio que encaminhado pra que naquela cena que ele tivesse de cabeça pra baixo, o Ben Kenobi continuar falando com ele. E aí ele falou assim, não, tira esse off do cara, não tem por que ficar trazendo esse maluco de novo toda hora e deixa o Luke sozinho. Ele já evoluiu, já passaram 3 anos daquela época. Ele, porra, viu a parada e na hora falou, tira essa porra, não vai ter nada disso não. Vamos tocar essa parada. E é maneiro porque você vê. Lógico que a cronologia do filme não é feita na ordem certa, né? Mas você já tem uma cena inicial quebrando completamente todo o esquema do George Lucas, sabe? Muito foda. Você tá querendo dizer, Didi, que foi o Kershner que jogou um tijolo na frente do carro pro Mark Hamill capotar e ser obrigado a fazer aquela cena? Aquilo ali, ele passou a faca na cara do... Tijolo foi desculpa que os dois inventaram. Ele falou, amigo, vou cortar a tua cara que vai ficar muito melhor. Passou a faca de mortadela na cara do caboclo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas O Irving Kershner, ele foi professor do George Lucas na faculdade. O George Lucas, quando terminou o Star Wars original, né, A Nova Esperança, ele viajou, foi pro Havaí, sei lá, pra onde é que foi, junto com Spielberg, e ficou na praia esperando receber o memorando do estúdio para saber qual teria sido o valor da abertura do episódio 4, né, da Nova Esperança. E aí disse que foi um sucesso e tal, não sei o quê, e aí ele tá lá na praia com o Spielberg, e o Spielberg fala, e aí, vamos fazer o próximo, né, cara, agora tem obrigação, uma grande essa. Ele, não, eu tô pensando em outras coisas e tal, tem o tal do Indiana Jones que tá na minha cabeça. Aí ele já criou o Indiana Jones ali, já falou pro Spielberg, já passou aquilo. Quando ele resolveu realmente meter a mão na massa, ele falou, cara, eu não vou dirigir porque eu quase infartei da última vez, eu não quero passar por isso de novo, então eu vou só produzir e vou... Ele não ia nem escrever o roteiro, ele escreveu o fio da história e ia passar para outros roteiristas fazerem. Só que ele teve um problema com um dos roteiristas, o primeiro que ele passou, que foi o Lee Brackett, que morreu, cara. Nossa, morreu de quê? O cara ficou doente, ele estava escrevendo o roteiro, escreveu os dois primeiros rascunhos do roteiro e ficou internado, cara, e morreu logo em seguida. Caralho. É, escroto, escrotíssimo. Não, morreram outras pessoas durante também. Teve um assistente de direção, inclusive, que ia filmar essa cena do Wampa. É o Wampa o nome do bicho? Não lembro. Isso, Wampa. Homem das Cavernas. Que, porra, o cara ia dirigir e morreu. Vamos refazer essa porra com outro cara. E botou um outro assistente de direção para. É, sem falar que o próprio Mark Hamill também quase morreu, né? No acidente de carro, né? Logo antes de começar as filmagens, né? E foi o que motivou essa cena ter que acontecer. Uma justificativa para aquele loirinho bonitinho do primeiro filme chegar nesse filme. Filme com a cara toda fodida, né, cara? Aí o George Lucas não ia nem escrever o roteiro, acabou tendo que se envolver mais com o roteiro e dividiu ele com o Lawrence Kasdan, que é outro também roteirista aí famoso de Caçadores da Arca Perdida, Retorno do Jedi, Turista Acidental, Guarda-Costas. Depois ele cagou e fez o Apanhador de Sonhos, mas enfim. O Apanhador de Sonhos é bom até a metade do filme. Até ele cagar aquela lesma, né? É, ele é bom até que os infectados começam a peidar, né? Aí fica chato. Mas, enfim, o que eu tava, na verdade, pra resumir, o George Lucas, então ele não queria dirigir o filme. E aí ele lembrou do professor dele, Irving Kershner, foi lá, conversou com ele, falou, olha, professor, eu queria que você fizesse pra mim dirigir o Star Wars. Na época ainda era o capítulo 2. Eu queria que você dirigisse o capítulo 2. Ele... Nossa, não, o filme é seu, George, eu não vou fazer isso. O filme é seu, o sucesso é seu, você que tem que dirigir. E foi pra casa, e aí o agente do Kershner ligou pra ele, sabe, pra bater papo, e ele, ah, eu recusei o Star Wars capítulo 2. Aí o cara falou, que, você é maluco? Volta lá agora e fala que você vai fazer essa merda, caralho. Eu vi uma entrevista dele que ele dá um outro ponto que é interessante. Quando o George Lucas ligou pra ele, pô, todo mundo sabe que o segundo filme da trilogia é, em geral, um filme meio merda. É, já, geralmente é o meio filme perdido. É um filme que ele faz um link de uma coisa do ponto A com o ponto B. Ele, na verdade, já te dá um pouco mais de profundidade, o caralho. Ou seja, é um filme menor. E, porra, o Star Wars tinha sido o primeiro blockbuster, tinha sido a primeira parada. Como você superar uma porra dessa, né? Como você fazer algo tão melhor? Como você bater expectativa e o caralho? Tudo isso gerado. Ele virou e falou, porra, não vou fazer. Ele falou, cara, não vou pegar o barco pra me fuder e depois ficar com fama de merda na parada. Não vou. E aí ele meio que, tipo, negou, ele jogou essa parada como assim, não, cara, é teu lance, mas no fundo ele tava, não posso entrar nesse barco agora. Se fosse o terceiro filme, eu pegava. Pois é, e o pior é que o agente dele obrigou ele a pegar essa porra. Falou, você tá maluco, velho? Pega essa porra. O cara entrou pra fazer um filme que seria o mais merda da trilogia e fez um dos que é o mais foda. Tem as melhores viradas, tem as melhores paradas, melhores cenas, as melhores takes. Pô, melhor tudo, cara, da série. Ué, Luke, aí é minha fada, velho. Só isso. A direção, ela é muito boa, principalmente por causa de algumas questões que o Kershner resolveu fazer durante o filme. Tomadas, etc, e direção de ator e atriz e tal, e improvisações de texto e tudo. O roteiro também, ele é muito mais foda, né, cara? O roteiro do Império Contra-Ataca, ele é algo assim... Foi diversas vezes lapidado, ele foi... Se não me engano, foram feitos 11 versões do roteiro pra poder chegar na final. Numa das primeiras versões, o George Lucas ainda nem tinha pensado em usar o Darth Vader como pai do Luke, sabe? Tem, inclusive, eu tenho um livro falando sobre o making-off do Império Contra-Ataca, mostrando as versões do roteiro. Em uma das versões do roteiro, o Luke e o Obi-Wan conversam com o pai do Luke, Skywalker. Era Skywalker. E fantasma também, sacou? os três batendo papo e o cara falando, ó, oh, o Darth Vader fez isso com não sei quem, e ele é fodão e você tem que tomar cuidado e tal. E só mais pra frente é que ele achou que valia a pena transformar o vilão no pai do herói, sabe? E que isso ia dar um impacto muito escroto. Tanto que foi um impacto tão grande que ele guardou isso até as sete chaves. Só três pessoas sabiam, né? O George Lucas, o Kastner e o James Earl Jones. Na verdade, quando eles foram gravar, cara, o James Earl Jones na hora... Na verdade, não o James Earl Jones, mas o Kastner, eu acho que ele virou, foi fazer a linha, né? Ele arranca a mão do Luke, o caralho, e aí o... Não, o próprio David Prowse que fez a linha. Isso, o David Prowse na hora da filmagem, que eles estão lá lutando e tal, corta a mão do Luke, a frase que ele tinha no roteiro era Obi-Wan matou seu pai. E aí o Luke dava aquele ataque de pelanca dele, caía e pronto, ficava por isso mesmo. Na hora que chegou pra fazer a voz do Darth Vader, que era o nosso querido James Earl Jones, voz do pai do Simba também, né? Ele pegou o roteiro e quando ele chegou naquela parte, ele falou, não. Pai do Simba e pai do Ed Murphy, né? É. Mas você sabe que o Kastner e o George Lucas chegaram pro Mark Hamill um pouco antes da gravação da cena, um pouco antes mesmo, segundos antes, minutos antes da gravação da cena, e contaram pra ele ter a reação verdadeira da coisa. Falaram, ó, no roteiro tá escrito aqui que, né, Obi-Wan matou seu pai e tal. Ele vai dizer isso, mas você sabe que ele, Vader, eu sou seu pai. Ele vai revelar que ele é teu pai, você vai ter essa reação. E olha, ninguém sabe. Se vazar, a gente sabe que foi você que contou. Não contamos essa porra pra ninguém, velho. Então cala tua boca. E o Mark Hamill ficou picolé. Gravou, teve a reação, mas ele ficou lá picolé até que o James Earl Jones teve que colocar a voz e tal. Mas ainda assim, né, algumas pouquíssimas pessoas ficaram sabendo. O que, na verdade, gera aquela dúvida escrota, né, porque vindo do George Lucas, eu, Diogo Braga, digo aqui que, pra mim, não acho que foi planejado. Acho que no último momento, ele recebeu alguma iluminação divina e falaram assim, cara, bota esse maluco sendo pai do Luke. Lá, o garçom do hotel virou pra ele, tu não bota o Darth Vader pra ser o pai do Luke? Ia ser foda, é, cara. É, certeza que foi assim, velho. Certeza, George Lucas faz esse tipo, velho. Certeza, não foi iluminação porra nenhuma. Alguém virou pra ele e falou assim, sabe o que ia ser foda se o Darth Vader fosse o pai do Luke? Imagina só. Aí o George Lucas... Bar, né? Cara, virou. É. Aí ele com a papada dele, né? Ele... Bom. Aí, pum, bateu na mesa, botou 20 pontos pro bar e subiu pra escrever o final do O próprio David Prowse, ele tava no cinema no dia da pré-estreia com o Ivy Kastner, né? Quando rolou a cena, ele cutucou o ombro do diretor e falou assim, por que você não me contou? Eu teria atuado de outra maneira. Eu teria feito a Multiplay Bombil mais aberta, né? O diretor falou pra ele assim, Prowse, porque a gente nunca quis que você atuasse, querido. Porque ele nunca atuou, né? Você é só um dublê de corpo, cara. Essa mão do Luke, ela foi vendida no eBay, cara, em 2005. 20 mil doletas. Só? Ele comprou a mãozinha de borracha. É, eu pensei que fosse mais caro também. Lá na Comic Con a gente viu o cristal do Super-Homem. Tava 5 mil, porra. Eu acho a mão do Luke, a mão original do filme, mais impactante que o cristal do Super-Homem, né? Eu pensei que fosse 50 mil, 100 mil dólares uma peça dessa. É, eu também tava, eu pensei em milhões. É, ou isso, né? Mas a economia americana também não tá muito bem, né, cara? Não, é sério, cara, vocês estão brincando, mas nego paga milhões, eu não sei milhões, né? Pô, mas o filme de gravado em 79, foi pro ar em 80, né? Porra, em 2005 só que ela foi vendida por, porra, 20 mil dólares? Tomar no cu, né, bicho? O último dólar nem é um apartamento nos Estados Unidos, nem na recessão. Ah, pô, alguém tava varrendo lá a Cidade das Nuvens, encontrou a mão dele e falou, ah, vou vender essa merda, 20 mil, tá bom. Caralho, é mesmo, né? O pior é isso, o pior é que o cara vendeu, entregou, aí foi lá na caixa de papelão que tava escrito mão do Luke, pegou outra e botou de novo pra vender, né? Isso. Eu vou dizer que esse é o momento mais zoado pra mim. Depois que ele tem a grande revelação e o caralho, a decisão do Luke se soltar. Essa é a parada que mais ficou na minha cabeça, assim, tipo, cara, por favor que isso tenha sido uma decisão do George Lucas. Porque, bicho, nunca que ele teria planejado saltar àquela altura, cair num ralo de banheiro e descer e ficar pendurado numa antena, tipo, caralho, de Rapture, do Bioshock, caralho. Ele pensou se matar pra não se entregar. Isso, exatamente. Tá, então me explica como é que ele é sugado pro ralo. Ué, aconteceu. Caiu em cima e o negócio abriu, cara. Aquilo era, não, sei lá... Não, não, não, gente. Não, cara. O ralo que o Diogo tá falando, ele fica na parede, ele não fica no fundo. Mas ele não sabia, isso que eu tô falando. O negócio abriu, ele foi. Pois é, mas então, mas como é que ele vai pra lá? Porque a impressão que me dá, até hoje, a impressão que me dá é que ele usou a força pra ir pra lá. Não, não foi não. Foi não. Vou usar um artifício do Deus Ex Machina, né? Olha aí. Eles estavam numa cidade voadora. A gente não sabe em que ângulo a cidade estava naquele momento. Poderia estar passando a turbulência. Vai saber, né, cara? E aí ele entrou no aquele buraco ali, pô. Não, eu acho o seguinte, velho. Ali provavelmente era um duto de ventilação, alguma coisa. Ele foi sugado por ali. Tanto que quando ele cai rolando assim, ele meio que não sabe o que fazer e daqui a pouco abre um buraco embaixo dele, velho. É, abre um buraco embaixo dele e ele fica pendurado lá. Aquilo ali, velho, era algum duto de tirar algum resíduo. Provavelmente devia ter algum sensor ali que quando entrasse algum corpo estranho fosse evacuado, sacou? Sei lá, pode-se pensar 500 mil coisas, entendeu? Essa cena toda, Brunão, ela é muito conveniente, né, velho? Porque, beleza, ele cai, tudo bem, a questão do duto eu até aceito. Agora ele cair exatamente numa passagem que dá pra uma antena que ele vai ficar pendurado igual um chimpanzé, é muito conveniente o roteiro nesse momento, entendeu? O problema, cara, não é nem a queda, é isso que eu tô dizendo. O problema não é nem o buraco tá no lado da vala. O problema pra mim foi o Luke ter desistido, cara. O Luke ter se jogado. Ele não se jogou ali na intenção da força que é ele não se jogou ali na intenção de vou procurar, minha única saída é pra cá, eu vou conseguir me virar. Não. Ele falou, vou me matar. Tipo, acabou pra mim. Não aceita esse cara sendo pai. Você acha que foi mesmo? Você acha que foi? Pra mim, ali, ele simplesmente ele tava segurando a parada com a mãozinha dele ali. Tipo, ele, caralho, eu não aguento isso. Abriu e caiu de costas. Agora deixa eu tentar quebrar o seu argumento, Didi. Se ele queria se matar, por que ele segurou na anteninha, então? Não, ele decidiu se matar quando ele larga a anteninha. É isso que eu tô dizendo. É, depois que ele foge do Darth Vader, ele não vai querer mais se matar, né? Pois é, quando ele caiu e ele viu que ele caiu no único não, não, metro... Não, eu tô falando da anteninha lá embaixo, no cu da Cidade das Nuvens. Então, a partir do momento que ele se larga, que ele tenta se matar, e ele vê que a força levou ele pra um buraco de meio centímetro, num universo, num penhasco de 1 quilômetro de queda, ele fala, porra, maluco, eu tô predestinado a alguma coisa. Aí, teve a reflexão de falar, não, vou ficar aqui. Ah, cara, é aquela coisa do cara coado, né? O cara vai chegando pra trás, até onde ele não puder mais. Aí, quando ele, porra, ficou ali no meio, no titubeou, vou, não vou, o bicho virou e falou, vamos, negão, que o lado da força negra é massa pra caralho, tu fica com essa cara escrota? Aí ele olhou pro Vader e falou assim, não, eu prefiro morrer, se jogou. É, vou não, eu sou louca, eu sou livre. Quem é o cantor? Eu não sei se a decisão dele se matar, pelo menos no que eu interpreto dessa cena, foi uma decisão realmente consciente, ao ponto de ele falar pra ele mesmo, assim, tipo, caralho, não dá pra mim. Ou se foi uma coisa subjetiva ao ponto do corpo dele não aguentar mais, e ele se largar, entendeu? Mas pra mim, ali ele desistiu. Ele simplesmente desistiu. E ele cai. E aí você assume o conceito de queda como você quiser. Tem gente que cai e morre, tem gente que se joga e morre. Isso aqui, na verdade, é um recurso de roteiro que é usado na jornada do herói, onde o herói ele tem que morrer pra depois ressuscitar e enfrentar o seu inimigo. Então, quando ele perde a mão e ele se mata, entrega, ele se entrega, ali é uma representação da morte do herói. Ali o herói morreu. Morreu a esperança que ele tinha de vencer o Darth Vader, de salvar a Leia, de salvar o Han. Morreu tudo ali. Morreu tudo com ele ali. E morreu com o pai dele, que não é mais aquele cara que ele idealizava, de que era um herói, que não sei o que, não. O pai dele também caiu pro lado negro. Então ele falou, cara, fudeu, acabou tudo pra mim. Não... Se o meu pai, que era o meu herói, virou o cara, esse maldito aí, o catiço da galáxia, velho, porra, acabou tudo pra mim. Então, tchau, morri. E aí, ele não morre, né? Concordo com vocês que é, assim, a providência divina que sugou ele pro buraco ali, e ele caiu e ficou pendurado de cabeça pra baixo e chamando a Leia via telefone telepático, né? Celular da força, sei lá. Não, chamando o Tom Selleck, velho. Vocês não viram, sabe? Vocês não viram a paródia do estudo do Family Guy, não? Ah, sim, Tom Selleck. É que ele cai naquela parte e ele fica, Leia! Tom Selleck. Velho, corta pro Tom Selleck lendo um livro, velho, todo másculo, né? Ele lendo um livro, assim, ele para de ler, ele olha pra cima, aí ele, tá bom, continua lendo o livro. É muito bom, velho. Pois Tom é. Selleck. E aí ele vai pra nave, e aí depois ele tem aquele papo com o Darth Vader mental, né, mais ou menos, Luke, não sei o que e tal. E aí ele morreu no filme, então ele é ressuscitado na hora que o quê? Que botam lá a mão biônica nele de novo e ele resolve que vai ter o terceiro filme, sacou? E que ele vai voltar pra enfrentar o Darth Vader. Então isso é um recurso de roteiro pra dizer, ó, o herói morreu aqui, mas ele tá vivo ainda, ele vai ressuscitar, é isso. Olha aí, que elucidação, hein? Me senti boa, iluminado. Boa, Brunão. Boa, Brunão. É. Boa. É, mas esse negócio aí que você tá falando, então o Jorge Lucas aprendeu. Jorge Lucas não, desculpa, né? O pessoal que roteirizou foi diferente, não foi o Jorge. É, não, mas o Jorge, ele também tá dentro disso aí, mas todo mundo em Hollywood aprendeu no mesmo livro de roteiro que o Jorge Lucas, que é baseado lá no cara do Herói das Mil Faces lá, que foi professor Jorge Lucas, inclusive. Não, o Joseph Klimber. Eu quero dizer que esse negócio, esse artifício de roteiro de matar o herói pra ele se voltar mais forte, todos os tokusatsus usam isso, tá? O Jaspion morreu, não, o Jaspion não morreu, mas o Jiraiya morreu e ele volta com ombreira e volta muito mais foda. Aquele outro policial robô, como é que era o nome dele, Bruno? Que eu esqueci Robocop. O nome agora. Robocop. Não, Giban. O japonês. Giban. Velho, o Giban foi a picadinha do Giban, cara. Velho, É Goku. Goku marca que o Goku morre. Na série, Goku bicho. Goku morre e fica fodão pra caralho. Velho, são todos os heróis, cara. Eles morrem, seja de uma forma figurativa ou de uma forma literal, cara. Todos, em todas as histórias. E se você for ver, você vai falar, cara, eu fui enganado todos os anos da minha vida. Mas não, é uma fórmula. Eu vou até fazer um comentário aqui. Que muitas pessoas vão me odiar. Fórmula a gente tem em todos os locais. Todo lugar, quando você fala em produto que vai ser vendido, eu vou dizer que 99,9% tem uma fórmula por trás que montou aquilo pra você. Exatamente. E muitas pessoas reclamam das novelas. Que as novelas também têm a mesma fórmula. Cinema. A diferença é que a novela, ela explora essa merda dessa fórmula durante 6 meses, 4 meses, 3 meses. O cinema explora aquela porra em 2 minutos com temáticas completamente variadas, mas é a mesma fórmula. Né? Então, vocês que odeiam uma novela, tudo toma no meio do cu, porra. Novela das nove é foda. Olha aí, velho. Isso aí critica ele agora, que vocês ficam me criticando porque eu fico vendo a novela. Critica ele agora. Mestre, movimentar pedras é uma coisa. Isto é totalmente diferente. Não, sem diferença. Só diferente em sua cabeça. Precisa desaprender o que aprendeu. Tudo bem, eu vou tentar. Não, tentar não. Faça ou não faça. Tentativa não há. Não posso. É muito grande. Tamanho não importa. Olhe para mim. Pelo meu tamanho, você me julga? Por isso não deverá. Pois meu aliado é a força. E um poderoso aliado ela é. A vida a criou. Vê-la crescer. Ah, sua energia nos cerca. E nos liga. Seres luminosos como nós, esta é a realidade. Você precisa da força sentir ao seu redor. Ouça, entre nós dois, na árvore, na pedra, em todo lugar. Sim, sim, mesmo entre a terra e a nave. Você quer o impossível. Thank you. Ei, eu não acredito. É por isso que você falha. Do filme, as gravações foram, eu ia falar Normandia, só que é Norway, que é na... Noruega. Porra, e pegaram lá, como sempre o Star Wars, pegando os piores climas do mundo, né? Isso. Eles pegaram tempestades que batiam, porra, 50 graus negativos, 50 não, 20 graus negativos, 30 graus negativos, tempestades de neve que há 50 anos o nego não via, cara. E aí, porra, os caras iam um dia de gravação, uma parada que eu achei foda eu descobri pra esse episódio. Eles foram pro hotel lá, mas tava tão frio, cara. A equipe tinha, obviamente, fechado um hotel pra eles, todo mundo dentro do hall do hotel, armou tudo no hall do hotel, mandou só o Mark Hamill pra fora, pra fazer aquelas cenas iniciais. Isso, exatamente, andando na neve. Todo mundo gravando dentro do hotel, do saguão, ali, câmera, tudo ali, só o Mark Hamill se fudendo. Tudo no quentinho. No jardim do hotel ali, no jardim, assim, o cara na 10 metros de distância da porta do hotel, e eles gravando. O foda é que na frente do hotel tinha, tipo, 30 quilos de gelo, né? 30 toneladas de gelo, assim. Eram 2 metros de profundidade a neve. Vira, o George Lucas virou pra ele e falou assim, ó, galera, nós vamos ficar aqui nesse quentinho de 30 graus. Ô, Mark, tu já tá com a cara podre mesmo? Então tu vai lá pra fora, que tu não vai se apodrecer o resto, nem vai seguir fala. Tu já tá todo podre mesmo? Vai lá pra fora que a gente precisa explicar o porquê que tua cara tá escrota assim. Ele olhou torto ainda, falaram pra ele assim, não adianta fazer cara feia. Eu tava lendo nesse livro que eu comentei, do making of que eu tenho, e o Mark Hamill disse que teve uma vez, logo depois do acidente que ele sofreu, ele perguntou pro George Lucas, e se eu tivesse morrido, o que que você ia fazer? Você ia botar outra pessoa pra interpretar o Luke Skywalker? Ele falou, não, eu ia dar um jeito de dizer que a força tava com outro personagem. Tipo, ele ia transferir o personagem do Luke Skywalker pra outro. O Luke Skywalker ia morrer no filme, e ia se descobrir que ele tinha um outro irmão que tava separado. O bacana também, cara, no início do Star Wars, nessa primeira tomada, eu esqueci o nome do planeta da neve. Hoth. Que nome escroto. É Hot, como diz o Miotti. Em Hot, eu vou no Miotti. Miotti é sucesso. Mas Hot é quente, porra. Hot é quente aí. Hot é Tatooine, cara. Oh, meu Deus. Tem uma tomada inteira, cara, que tava no roteiro, que foi limada desse filme. Que eu, sinceramente, eu gostaria de ter visto. Porque um dos pontos quando o Kishner resolveu assumir a direção, ele pensando em como ele ia fazer pro filme ser bem sucedido, já que um dos grandes conflitos dele era ser melhor do que o primeiro, ele falou, cara, eu preciso ter elementos mais engraçaralhos, eu preciso aprofundar nos personagens, eu preciso trazer mais de psicológico deles, trazer mais situações inusitadas e tal. E aí eles tinham elaborado uma cena dentro da base rebelde ali na neve, em Hot, que os soldados estavam tendo que lidar com o Wampa, que eles capturaram, que era até uma cena que ia aparecer antes do Luke ser preso pelo Wampa, o Ice Wampa lá o pé de ganho. O Wampa que você tá falando é aquele monstro, né? É, pega o Luke. Antes desse bicho pegar o Luke, porque ele realmente, na montagem original, aparece muito de repente. Você não sabe que existe um monte, você não sabe que aquele ambiente nevado é uma ameaça. Então, pra compensar essa coisa aparecer do nada, ele tinha colocado no roteiro uma cena que a base estaria lidando com o problema de uma invasão de um desses Wampa, e eles teriam aprisionado esse Wampa dentro de uma sala. Teriam feito um desses Wampas prisioneiros nessa sala. Depois que acontece isso, o Luke seria aí sim capturado pelo Wampa lá fora. E aí, cara, quando eles aprisionam essa parada e a base rebelde é atacada pelo Império, os soldados estão correndo atrás do C-3PO e do Han, e nisso eles passam por essa sala que os soldados rebeldes aprisionaram o Wampa. E aí quando eles passam, o C-3PO olha pra porta e vê aquele aviso de se afaste, né? E o C-3PO para e fala assim, caralho, já sei, tipo, arranca o aviso. Como se fosse uma sala comum, dando a ideia de que eles poderiam estar escondidos ali dentro. E aí meio que, tipo, ele deixa um pouco aberto, não sei exatamente como anda, mas... E aí ele foge e se esconde em outro lugar com o Han. Nisso, os soldados do Império entram na sala e o Wampa sai, assim, tipo, destruindo a porra toda, detona os caras e o caralho, uma zona foda, sabe? E aí, tipo, porra, eu falei, caralho, que cena foda, maluco. E eles chegaram a gravar algumas coisas, assim. Tem storyboard dessa porra. É, isso tá sendo excluído no Blu-ray, se eu não me engano. Porra, achei muito foda, cara. Achei a construção muito foda. Foi uma cena que eu falei, porra, tinha que tentar nessa merda, cara. O Lando, cara. Apolo Doutrinador, com certeza. O único negro da galáxia. Respeito, né, velho? Ele e o Panaka. Panaka era filho dele. O Mace Windu. Pois é, e os três se fuderam, né? Não, só o Mace Windu, que... Não, o Lando Calrissian, ele explodiu Estrela da Morte 2 e ainda ficou paquerando umas Ewokzinhas lá na festa final do coisa, porra. Ele virou cafetão dos Ewoks, velho. Porra, ô Calaveira, não fode, velho. Ele é o Lando Calrissian, velho, o cafetão da galáxia, velho. O Lando tava de olho no azofilia lá no finalzinho. Tava. Ele tava querendo fazer a Caravana da Coragem. Caravana da Coragem é o nome da rave que ele fez, né, velho? Liderada pelo Lando, ele com aquele bigodão dele. Velho, olha só, o negão de bigode e capa no espaço. Capa não, roxa, aí. Velho, vai tomar no cu. O Billy Dee Williams tá com uma caracterização anos 70 disco, assim, total, né, cara? Se você pegar, por exemplo, qualquer capa do Earth, Wind and Fire, isso, você vai ver que os caras são tudo a cara do Lando, né, velho? Nossa, é mesmo? Total, cara. Caralho, velho! É Pega verdade. Qualquer disco do Earth, Wind and Fire, cara, você vai ver que no final dos anos 70, você vai ver lá, Destiny September, você fecha o olho e abre, você vai ver Lando, tudo, cara, igualzinho, cara. Não, eu acho que o melhor do Lando não é a capa, não é o bigode, e não é a atitude a lá cafetão nova-iorquino. Não é. A melhor coisa do Lando é aquele cabelinho alisado dele, velho. Meu irmão, aquilo passou uma escova, não, né? Não. O Lando já usava Soul Glow, velho. É. Ele usava o Soul Glow espacial, velho. Nossa, velho. Ele usava Soul Glow, cara. Respeito forte, velho. Cara, e é legal que na hora que ele encontra com o Han, a Leia, o Chewbacca e os droids, tá uma ventania do caralho. O cabelo dele não mexe. Velho, a capa tá enforcando ele. O carequinha com os headphones no ouvido. Assim, caralho, meu irmão, vou lavar essa bola. O cabelo dele não mexe, fica lá, ó. Parado, seu style. Aí ele encontra a Leia, ele não sabe que ela é princesa, pega na mão dela e fala assim: e aí? É gostosa. Tamo nessas carnes. Quer trabalhar pra mim, não? Pã, 10%. Não. Você tá enganado, ele chegou pra ela e falou assim: oi, princesa. A Leia, o que ela tem de. Porque a Leia é tampinha, né? Ali ela é muito tampinha. O que ela tem de tampinha, ela tem de Kenga. Ele vira pra ela e fala assim: oi, princesa. Ela abre um sorrisão. Ele vê. Abre, não abre, tá Bruno. Você fala que só falta ela virar pra ele e falar R$20. É, velho. Ela falou: nossa, só não faça anal. Qual você acha que foi a real motivação do Lando ter deixado o Império entrar no planeta dele, cara? Na cidade dele? Não teve motivação. Não, porque... Motivação pra não, desculpa. Que eles chegam lá e ele abre as portas como se fosse uma Kenga. Do nada, e logo um segundo depois, ele tá tentando meter no cu do Darth Vader. Porra, meu irmão. Não, isso tá explicado no Frango Robô. Isso tá explicado no episódio do Frango Robô. Tem a cena onde o Lando chega e o Vader fala assim: a princesa e o Wookiee vão pra minha nave. Caçador de recompensa pode levar o Han Solo pro Jabba. Aí o Lando vira e fala assim: isso não estava nos acordos, no nosso acordo original. Aí o Vader fala pra ele assim: você tá querendo dizer que eu tô sendo desonesto? Reze pra que eu não mude mais o acordo. Aí o Vader entra naquela portinha do elevador. E o Lando fala: filha da puta, esse acordo tá ficando cada vez pior. Aí o Vader volta: ó, e você tem que colocar também esse vestido de bailarina e esses dois pés de palhaço amarelo. E reze pra que eu não mude o acordo de novo. Aí o Lando, ele sobe do elevador. O Lando, filha... E os Stormtroopers cagando de dar risada do lado. Aí ele fala assim: e reze pra que eu não mude o acordo de novo. Aí o Vader sobe no elevador, ele fala: mas que filha da puta, asmático da porra, esse acordo tá ficando cada vez pior. Aí o Vader abre a porta de novo: bota essa peruquinha loira aqui e você vai dançar o tchá-tchá-tchá. E reze pra que eu não mude o acordo de novo. Ou seja, o Lando, cara, só ia se fuder cada vez mais se o Vader ficasse lá, cara. Ele ia acabar virando a menininha das nuvens. Não, mas o que eu não entendo, cara, é porque assim, só pra deixar claro, é porque ele no início, ele mostra assim: não vou querer confusão. Depois, ele declara guerra contra o Império, cara. Ele declara não, guerra mas aberta, ele, maluco. Ele porra. Declara guerra aberta porque já foi tudo pro caralho. Já foi tudo pro caralho, entendeu? Ele já viu que ele já perdeu a Cidade das Nuvens. Ele viu que se ele não se juntar com a Leia, ele vai tomar no cu também, entendeu? Mais do que já tomou. Na verdade, o acordo, Brunão, foi o seguinte. O acordo original com o Vader foi o seguinte. Vocês me falam onde é que tá o Luke. O Han Solo vai pro Caçador de Recompensa. Você fica aqui com o Peludão e com a Leia em custódia. e você pode currar ela à vontade. Exato. Quando ele viu que a Leia tava vazando, ele vou me unir. Aí ele falou, não, pera um pouco, que eu vou ficar aqui só com o cara do headphone? Só com o peludão? É, não, não, não, nem pensar. E aí ele tocou terror na parada. Não, e aí ele ainda veio com aquele papinho, ainda há uma chance de salvar o Han. Que mentira, velho. É, chance nenhuma. Chance nenhuma, chance de nada, velho. Não, chance de salvar o Han tinha, é chegar antes na plataforma, só que chegaram depois. Não, o que é mal escrito mesmo é essa virada de mesa que o... Motivação dele, né, assim. É, essa virada de mesa que o Lando faz. Sabe por que que não é? Por que que não é? Porque o Lando, ele é trapaceiro, cara. Ele é um... scoundrel. Ele é um vigarista, cara. Então ele tá acostumado a enganar todo mundo, cara. Então ele engana o Darth Vader quando é necessário. Ele engana o Han Solo quando é necessário. Ele engana o não sei quem quando é necessário. Quando é a favor dele. Quando ele viu que a merda tava feita, a Cidade das Nuvens tinha ido pro caralho, a princesa tava indo embora, o Vader ia fuder ele qualquer hora, ele falou, velho, eu vou embora também. E foi, sacou? Na Millennium Falcon. O cara tem uma cidade voadora. Ele foi embora na Millennium Falcon. Ele já tá sem opção, velho. Mas ele já tinha perdido a Millennium Falcon no Poker ou no Pazak, seja lá o jogo que fosse. No gamão. É, no gamão, da porrinha, né? Ele se arrependeu de ter entregado o Han, velho. Na verdade, eu vou te explicar o que foi que aconteceu. Quando o Han foi lá ser congelado em carbonita, o Han fala pro Chewbacca, não, não faz isso, você tem que cuidar dela. Aí ela vai, dá um beijo nele, aquela cena romântica, ela fala, eu te amo. O Lando, na hora, ele pensou assim, eu também te amo, ele vai falar. Já usei essa. E aí o Han Solo vai e manda, eu sei. Aí ele falou, puta que pariu, como é que eu traí esse cara, velho? Então você tá me dizendo que o eu sei não foi pra Leia, foi pro Lando. Foi pro Lando, velho. Ah, ele olha e fala, eu sei, daquele sorrisinho. Eu assisti esse filme com a dublagem original, lá dos anos 80, que nós assistimos. Com o nosso querido Garcia. André Filho. Mário Jorge. A Mônica também, como a Leia. Só a galera de primeira. A culpa não foi dos dubladores, foi quem fez a tradução. Pra mim, foi uma puta pisada na bola de quem traduziu o diálogo. Porque o Han Solo vira, pô, com a voz do Garcia, aquele vozeirão do He-Man, chega a Mônica e fala, eu te amo. Aí o Han vira e fala, eu também te amo, velho. Na verdade, o que ele fala é, I know. É verdade, é escroto. É, aí foi uma pisada de bola da tradução do estúdio lá da época. Acho que foi da Ebert, né? Foi. Porra, Ebert. Aí não, né, bicho? Ah, mas tem muita coisa dessa tradução original, da dublagem original, que é engraçadíssimo, né? Que nem os rebeldes são os revoltosos, né, cara? Não são os rebeldes, são os revoltosos. Os revoltosos estão se aproximando, sabe? É, o Chewie é Chewie. Tatooine, seu planeta Tatooine. No primeiro filme, eles falam Tripio. Eles não falam Tripio. É, falam Tripio e falam Arthur Dito, né? Não, fala Arthur. Tanto é que eu achava que o nome do robozinho era Arthur mesmo. Até que nos anos 80, lembra que eles fizeram aquele robozinho da estrela, o Arthur, isso, aquele marronzinho? Fizeram. O nome do robô foi com base no R2-D2 também, Arthur. Essa cena da carbonita, ela é muito foda. Importante também pra gente poder ver o merdeiro que o Darth Vader é e a grande vilão que ele é. Porque eu acho que é nesse filme que você realmente vê quão foda é o Darth Vader, né? Porque ele chega, tudo bem que ele só usa um poder pra matar as pessoas. A gente viu que funciona até pela internet. Lá ele tá no Skype falando com... FaceTime. E ele não mata nenhum rebelde, ele só mata nego do Império. Pra ele mostrar que ele é mal mesmo. Olha só, o cara mata os aliados, velho. Deixa eu fazer um outro adendo com relação ao frango robô dessa cena, que ele só mata todo mundo no Death Choke, né? Que é o enforcamento, né? Aí o que o Didi tá falando é que ele tá no Skype lá falando com o cara, enquanto ele tá matando um, ele tá empossando o outro no cargo de comandante lá, né? De, sei lá. Ah, mas o do frango robô tem uma outra cena bacana também, que é o comandante da Estrela da Morte recebendo os novatos, né? Falando assim, ó, a gente tem um negócio aqui que é o seguinte, o Darth Vader, ele acha que ele mata todo mundo sufocado. Então, a gente faz ele acreditar que ele faz isso mesmo. Então o negócio é o seguinte, você vai ver ele com a mão assim, como se ele estivesse pegando um copo. Vou fazer pra você ver. Nosso amigo aqui vai mostrar como é que é. Aí, você vai botar a mão assim, você vai sufocar e você vai cair. Nisso, dois dos nossos amigos vão chegar, vão carregar você pra lá. Aí a gente vai botar um disfarce e você volta com outra roupa como se nada tivesse acontecido. Ele fica feliz, acha que tá matando a gente e assim a gente sobrevive. Combinado? Ó, aquele ali, pelo menos o nosso amigão ali, já morreu umas 45 vezes, não é verdade? Aí o cara tá com a peruca de palhaço, com o nariz do Groucho Marx, um chapéuzinho assim, uma boina, aí ele olha pra câmera com aquela cara de, sabe, com aquela cara de runoso assim, faz assim, com assim. É muito bom isso, velho. Mas é muito engraçado essa parte, essa decisão dele, sei lá por que merda eles decidiram fazer que ele matasse as pessoas pela internet. O maluco tá, cara, na salinha de internet da loja dele, da casa dele, lá, que é aquela. É aquele Kinder Ovo dele, né? Que abre e fecha, tem sempre a surpresinha lá, nunca sabe como é que o Darth Vader vai estar, né? Ele pode estar nu, pode estar sem capacete, vai saber. O da trollagem que ele abre e fecha a hora que ele isso, quer. Isso, assim, isso, né? Isso, opa, isso. Opa, opa, e cara, eu fico perguntando por que esse filho da puta não botou um cara qualquer? Ele falou assim, amigão, loga com o teu login do Skype que eu vou fazer um call lá pro Luke. E aí quando o Luke atendeu, eu mato ele no push. No Death Choke, né? É, fala assim, olha, eu sou aqui o Armandinho de Tatooine, teu amigo lá da loja de ferragem, tô precisando falar contigo. Aí ele atende, fala, Armandinho, choke. Não, em cima do capacete dele, o Vader com o nariz de Groucho Marx, aquele bigodão, aquele óculos assim, e falando assim, eu sou fulano de tal. Aquele óculos que tem o nariz e o bigode junto. Isso, né? É esse aí, óculos do nariz e bigode. Agora falando sério, tipo, voltando pra parte normal, isso é muito foda, porque a gente vê agora o Vader matando o Deus e o Diabo, né, matando, cara? Matando geral, né? Não, ele tá implacável, não interessa. Ele quer pegar o Luke. Exatamente. Não interessa o que ele precisa fazer. Vocês estão esquecendo que no Nova Esperança ele tentou matar um cara lá que respondeu meio torto pra ele, mas o almirante, o Graham of Tark, não deixou, né? Ah, mas o Graham of Tark, eu sempre achei que o Graham of Tark era mais pistoludo do que o Vader, cara. Nasceu da morte, ele era. Agora, o Vader já tinha essa mania de querer matar os amiguinhos desde o primário. É porque o Vader também é todo melindrado, né? Ele parece bandido brasileiro. Ele toca o terror. Agora, se alguém vira pra ver, começa a esculhambar ele, ele vira e fala assim, pô, velho, tá me aloprando aí, por quê, velho? É, pois é. O Darth Vader, ele é tipo aquelas crianças mimadas, que é dono da bola, que é o dono da bola e não brinco mais e não sei o quê. É o Vader. Tem uma fala no Nova Esperança que o Graham of Tark dá um esporrozinho nele e fala assim, né, todo mundo que acredita nessa porra de religião antiga, não sei o quê, paga um esporrinho pra ele, não tem uma parada dessa? É, o cara tá falando essa merda e ele vai lá tentar mostrar que ele é o fodão a amassar o cara, e o Graham of Tark fala, Vader, release him! Solta ele, isso, release him, é isso? Aí ele, as you wish. É porque ele não queria brigar com o Graham of Tark, que ele... Eu acho que ele tá subordinado também a ele ali, né? Tem não, o Vader, ele era um general. O Molho Tártaro lá, ele era um... Ele era o dono da Estrela da Morte. Ele era, não, o Molho Tártaro... Velho, o Molho Tártaro era almirante. Se eu te chamar almirante, Molho Tártaro, que isso, vocês falaram. Isso, o Vader ali, ele era só o capacho do coisa. É, o capataz. Quando ele foi o único desgraçado que sobreviveu à Estrela da Morte, aí ele virou o Vader, sacou? E sobreviveu por acaso também, né? Porque a nave tomou um cotoco no ricochete e saiu pro meio do espaço. Se ele tivesse... Ficou rodopiando pelo espaço, né? Se ele tivesse um pouquinho mais perto, ele tinha morrido, ele tinha ido na onda de choque. Pois também, é, né? Mas ele sobreviveu e... Quem que contou a história? Foi só ele quando chegou, ele... porra. É, boa, entendeu? Boa. Porra, velho. Vendo, o que aconteceu? Matei geral. Só que a Estrela da Morte não deu, mas o resto, meu irmão, passei o rodo. Aquele gordo lá que tava da nave, lá foi o primeiro a cair. Você está derrotado. É inútil resistir. Não se deixe destruir como Obi-Wan fez. Não há como fugir. Não me obrigue a matá-lo. Luke, você ainda não percebeu a sua importância. Você apenas começou a descobrir a sua força. Junte-se a mim e completaremos o seu treinamento. Com nossas forças unidas, poderemos acabar este conflito destruidor e restabelecer a ordem na galáxia. Eu nunca me unirei a você. Se você soubesse a força que tem o lado negro, Obi-Wan nunca lhe falou o que aconteceu com o seu pai. Ele me contou o bastante. Ele me contou que você o matou. Não. Eu sou o seu pai. Não. Não é verdade. É impossível! Analise os seus sentimentos e saberá o que é verdade. Você poderia destruir o Imperador. Ele já previu isto. É o seu destino. Junte-se a mim e nós poderemos dirigir juntos a galáxia como pai e filho. Mas eu gosto de uma cena, da cena do Carbonita, não só a questão do diálogo ali entre o Han Solo e a Leia. É perfeito, né? É muito perfeito aquilo ali, e não sei se a maioria sabe, enfim, quem gosta de Star Wars já sabe, isso foi um improviso do Harrison Ford, né? Porque não tava dando certo a cena, do jeito que era pra ser no roteiro. Isso, a cena não tava ficando legal e tal, eles já tinham repetido 500 vezes, já tava de madrugada, e aí o Han Solo, o Harrison Ford virou pro Kischer, falou, cara, deixa eu resolver aqui, vou fazer de outro jeito aqui, vou improvisar e tal. Aí beleza, aí fizeram e na hora ele mandou um, eu sei. Aí puta que pariu, agora sim, velho. Não, nem foi só o eu sei, foi o eu sei e um micro, um sorriso de Mona Lisa que ele dá, quando ele tá é, é um sorriso de Han Solo, né, caralho, cara? Mas isso eu achei interessante porque foi uma parada que eles ficaram mega na dúvida, né, cara? Eles, caralho, mas esse sorriso, que porra é essa? Aí fica, não sabiam se deixava, se não deixava, mas eles achavam, sentiam, né, que tinha a ver com o personagem. Mas aí, porra, mandaram pro produtor, o cara falou, meu irmão, joga essa porra aí pro público. Deixa, vamos fazer uma sessão e vamos perguntar o que o público sentiu disso. Porque isso é fácil, né? Tu mete na edição, tira ali um segundo da parada e resolveu. Porra, aí mandou pro público, o público entendeu o sorriso dele como um sorriso de diferente de um sorriso de cafajeste, uma coisa tipo pedante. Entendeu como um sorriso de carinho. Como um sorriso, tipo assim, tipo, eu te amo também, sabe? E foi esse o retorno que a galera deu. E eles falaram, caralho, é isso que a gente queria, sabe? Tanto o Han quanto o Christian, os dois estavam nessa parada. Tanto o Han, caralho. Tanto o Harrison Ford quanto o Christian queriam essa reação do público, mas tinham ficado na dúvida. E o público falou, caralho, realmente, a gente tá alinhado com vocês. Esse o meu sorriso. Vocês entraram no Harrison Ford aí, eu falo um pouquinho dele. Ele é de longe o melhor ator, né, cara, do filme, né? Tá, ah, sim, é o galera mais experiente da turma, da turminha ali, né, cara? Isso sem dúvida. E eu falo mais, ele interpreta tão bem o Han Solo, porque eu acho que o Harrison Ford é o Han Solo, né? Porque o Han Solo é o Harrison Ford todinho, cara. O Harrison Ford é o Han Solo todinho. Ele é aquela coisa meio, porra, eu sou muito foda, todas querem me dar, porque eu sou muito gato. Ele realmente é um puta de um velho charmoso, que na época também ele era bonitão também. Eu nunca fui fim de dar pra ele. Mas enfim, mérito seja dado. E, meu irmão, o cara interpretava o Han Solo como era o Harrison Ford. Toda vez que eu vejo o Harrison Ford, eu vejo o Han Solo. Velho, pra mim, esse filme, ele é de dois personagens. Esse filme, pra mim, é Han Solo e esse filme, pra mim, é Darth Vader. São os dois personagens que mais se destacam, que mais brilham, cara. Toda cena em que eles aparecem, cara, as cenas do Han Solo brigando com a Millennium Falcon, cara, são incríveis, cara, porque ele tá muito engraçado ali, sabe? E é um engraçado natural, não tá forçado, sabe? Cara, na hora que ele tenta botar a Millennium Falcon pra fugir, que ele puxa, agora você vai ver o que é correr, e aí ele puxa... vai tchum, tchum, tchum, tchum. Cara, a Millennium Falcon ri da cara dele, velho. A velocidade da luz, um, dois... 3. É muito escroto, cara. Ela é uma nave tão escrota que não tem outra igual. Eu acho a nave mais foda de Star Wars é essa. Ah, a minha preferida também. Pô, a minha preferida. Não, ela é foda pra caralho. Mas eu digo assim, dentro da concepção, lá no na universo, ela é muito escrota, né? Ela é tipo um calhambeque. Ela é um calhambeque. Ela é o Fusca. Que o Fusca é aquele carro que todo mundo conserta. Então, tipo assim, vamos com o Fusca, que se quebrar a gente conserta. Se a gente levar um Porsche e quebrar, a gente não vai saber consertar essa merda. Agora vocês estão falando do negócio aí das cenas do Harrison Ford, que são os melhores, concordo. Mas, cara, sabia que eu acho muito chato é aquele embatezinho que ela tem com a Leia toda vez? Isso durante as gravações já não pega pra capar foda entre o Harrison Ford e ela, né, cara? Em que sentido? Que eles se pegavam no... pra caralho. Ah, mas isso aí ela falou, que eles, na noite, que inclusive quando eles gravaram a cena na Cidade das Nuvens, que é a primeira cena que a Leia tá com a outra roupa, que ela tá com aquela trancinha no cabelo, sabe aquela cena? Aquela cena foi feita, se eu não me engano, no de manhã cedo. E na noite anterior ela vira e fala assim, eu e o Han tínhamos saído pra passar a noite, passar a noite na Gandaia, passar a noite toda no Fuki Fuki. Não foi só isso não, cara. Foi cheirando tudo também, né? Cheiraram Londres inteira. Véio. Ah, eles eram? Eles tinham esse problema? Ela é pior ainda. Metade da Inglaterra ela cheirou. Não sabia que ela tinha esse problema. Problema não, cara. Sério? Ela começou Star Wars, né, cara? Nessa época aí, ela cheirava pra caralho. Hoje ela deve... só socialmente. E ela era muito bonitinha, né, cara? A Carrie Fisher. Hoje ela faz stand-up, sei lá, se é stand-up, tipo, faz um showzinho de comédia, engraçadinho até, e que no final ela sai com uma ambulância do Pinel pegando ela na porta do teatro. Ah, menos mal. Imagina se hoje, com o corpinho dela, ela saísse vestida de Slave Leia. Ah, cara, vou te dizer que venderia muito mais ingresso. Eu iria pra ver. uma cena que eu acho foda a gente trazer aqui, cara, pra comentar, é a cena da cabeça do Darth Vader, né, cara? Quando ele tá lá no Kinder Ovo surpresa dele, e o cara bate na porta, avisa que tá entrando, e o caralho ainda pega o Darth Vader de surpresa, tipo, que merda. Almôndega! Almôndega! E aí o cara tá botando o capacete, bicho. Porra, aí tu vê aquela cabeça toda zoada lá. Cara, mas isso foi pauta de conversa, velho, pra mais de 20 anos, cara, pra saber o que aconteceu com o Darth Vader, se a força é que deixava a pessoa com aquela cabeça de piroca, o que cargas d'água aconteceu, cara, pra ele ficar daquele jeito? Um terreno mais baixo, cara. Olha o filme que vocês adoram, velho. Olha a porra do argumento do personagem, cara. Não, caralho. Peraí, esse negócio não vem do filme da trilogia nova, não. Isso já foi falado bem antes de ter a trilogia nova. Que ele tinha sido queimado? É. Era um papo, né, Leonardo? Não tinha, né? George Lucas falou, acho que não me lembro quando, mas perguntaram pra ele o que tinha acontecido e ele, olha, foi uma luta com o Obi-Wan na boca de um vulcão e ele se deu mal. Foi isso que ele falou. Ele não falou que o Obi-Wan tava num plano superior, deu um pulo, cortou braço e duas pernas num golpe só. Mas tem direito de romancear também, pelo amor de Deus. Isso, é. Você já parou pra pensar que se não fosse aquela roupa, que na verdade é uma unidade de contenção de vida, né? Aquilo ali é uma contenção de vida, não, de manutenção da vida, qualquer coisa assim, né? Porque... o cara seria... o Darth Vader não tem os dois braços, não tem as duas pernas. Metade da cabeça foi pro espaço. Ele seria aqueles homens cotoco do Vietnã, velho. É, caralho, homem cotoco. É, cara, aquele soldado que volta do Vietnã que não tem os membros, só tem o... não, olha só, todo mutilado. Não é só os membros, não. Ele também não tem pulmão, cara. Porque eu tenho certeza absoluta que o pulmão dele é artificial, cara. Exatamente, porque... aquela roupa que respira por ele. Tanto é que o Brunão falou, acho que se não me engano, na abertura do programa sobre o episódio 4. Não, foi o Didi que falou, né? Que o Darth Vader é o único cara que ele conhece que fala e respira ao mesmo tempo, né, cara? Porque ele não precisa respirar. A máquina respira pra ele, cara. Aquilo ali é pra ele continuar vivo. Aí, de vez em quando, o que ele faz? Pô, roupa apertada, cueca apertada, aquele cuecão de couro que ele usa naquela porra, ele entra naquela pokebola, tira a máscara, faz uma sauna bacana ali e tal, e bota de novo aquela roupa pra sair dali da pokebola, cara. Agora, você estava falando que ele é muito mal, que no segundo filme a gente descobre o quanto que ele é foda, porque ele caga e anda. Concordo plenamente, meu irmão, e não teria outra forma dele ser. Porque, como vocês falaram, o cara não tem as pernas, não tem os braços, perdeu o saco. O pinto derreteu, velho, naquele vulcão. Certeza, velho. Ele não tem mais prazer nenhum nessa vida. Nem aquele prazer daquela mijada, nada. Ele faz xixi sentado. Aquela hora lá ele tá fazendo xixi, velho. Aquela hora lá que o capacete desce, ele tava pagando mijão lá. Eu acho escroto que tem uma hora que vem o cara, acho que é o Admiral Piet, sei lá, vem falar com ele, ele tá sentado de índiozinho, velho. É muito escroto. É, tá com a perninha cruzada, né? Tá com a perninha cruzada. Darth Vader, perninha cruzada, não, véio. Mas é a posição... não, mas peraí. Tá, aí, não, velho, não, não, tá tudo assim. Não, ele tá, mas aí você tem... aí, aí é a única coisa que George Lucas fez coerente e você tá querendo reclamar. Ele era um cavaleiro Jedi, ele tava meditando. Aquela ali é a posição de Lotus. Tá. É, sim, é senhor. Verdade. Tem razão. Não, tá certo. Só falo, ele inclusive tava nisso. Fazendo... não, só que no caso dele ficava... au. Aí ele ia... au. entendeu? Ele tava meditando, ele era um cavaleiro Jedi, se querendo ou não, ele usava força. Ele era um Sith, mas ele usava força. A única coisa que o Jorge Lucas faz de ser, o Brunão vai querer avacalhar. Ah, Brunão, aí também não, né? É, porque eu acho escroto o Darth Vader, o Senhor das Galáxias, o mal dos maus, o escrotão, o mal encarnado sentado de índiozinho, velho. Fala sério. Tocando gaita, né? Que dentro daquela máscara tinha uma gaita, né, cara? tinha uma gaita ali. Bruce Springsteen tocando gaita ali, né, cara? Depois que a gente começou a falar do Star Wars e tal, você ficar sacaneando que era que eu não conseguia mais levar o Darth Vader a sério por causa do. Lá do lugar onde os inimigos do Super Amigos se encontravam. Como é que é o nome daquele lugar, velho? Palácio da Maldade, ou coisa assim, né? Pântano, não sei, pântano lá? Tipo... É, sabe? Era capacete Darth Vader aquilo ali. Cara, mas eu tava vendo o filme hoje, eu tava com aquilo que eu falei a verdade. Eu não tinha me esquecido o quanto que esse filme era incrível. Ele é muito legal. Cara, aquela figura icônica, toda de preto, que você não vê a expressão facial do Darth Vader. Você não vê, hora nenhuma. Só aquelas bilocas pretas, aqueles olhão preto, aquele capacete chapado, aquela cor preta, mas velho, um preto da cor da, do universo. E eu vendo, aí tem uma cena que a câmera tá atrás dele, ele vira de costas, ele tá vendo a Millennium sair, eu acho, ela foge. Aí ele vira e sai, que a câmera fica filmando ele. Cara, eu acho essa tomada incrível. E você vê justamente a personificação da maldade dentro daquela roupa. É porque foi uma criação do George Lucas, a roupa do Darth Vader, não foi? Foi um cara chamado George McQuarrie. É um desenhista de produção que o George Lucas contratou para fazer o desenho, para fazer os designs, né? Ele fez as artes conceituais, né? George Lucas passou para ele o que ele queria, ó, eu quero que seja um cara baseado nos samurais, ele vai ser todo de preto, tem que usar o capacete, ele é meio robótico, se vira aí. E o cara fez aquele design fodão que a gente conhece. Cara, é um design incrível, velho. Sério, é incrível. Atenção, povo da Terra. Aqui é a princesa Leia de Alderaan. A Aliança Rebelde precisa da ajuda de vocês. Nossos recursos estão escassos e o Império Galáctico é impiedoso. Comprem as camisetas e canecas do Jurassic Cast e ajudem a financiar a luta a favor da liberdade. Ajude-nos, povo da Terra. Vocês são a nossa última esperança. Que a força esteja com vocês. Uma coisa que eu acho merda pra caralho nesse filme, e não sei o que aconteceu. Quando a Millennium Falcon tá chegando lá no, na Cidade das Nuvens, aquelas naves que vêm escoltar a Millennium Falcon, caralho, cara, pior design de nave. Esse é. Todos os filmes, cara. Cara, é tipo dois sapatinhos. Sacou? De neném. Sapatinho de neném, velho. Naquele filme do Family Guy, Something, Something, Something Dark Side, que é parodiando esse filme, aí tem os dois, aí eles dão um tiro na Millennium Falcon, né? Aí, por que você atirou? Não, quem atirou foi você. Não, mas eu que tô pilotando, você que tá atirando. Não, eu que tô pilotando, eu tenho um volante. Eu também tenho um volante. A gente suspende muita coisa no Star Wars porque a gente parte desse princípio. Só até a coisa que o Kisner falou. É um conto de fadas. E no conto de fadas, cara, você não se preocupa com certas coisas, né? Que, por exemplo, numa ficção científica você já se preocuparia. Por exemplo, Star Trek, ele é muito mais ficção científica do que Star Wars. Por quê? Porque Star Trek, um exemplo básico, quando o cara vai para um planeta, a primeira coisa que ele faz antes de descer é verificar se a atmosfera do planeta, porra, permite vida lá para os humanos. Se ele pode respirar, por exemplo. Né, se não vai ser tóxico. No Star Wars, ele moda caralho essa porra, meu irmão. Então o planeta deve descer ali, bicho. Já sai saindo todo mundo respirando, comendo planta, mergulhando no pântano. Que porra de ficção científica é essa? Ou seja, a gente suspende várias coisas, porque ele, na verdade, Star Wars é uma grande aventura. Agora, tu me chega num planeta que já tem o mundo do Avatar, né? Tudo voando lá, um Lando, com o Shazam negro. Tu chega lá, bicho, e vem dois sapatinhos na tua direção, bicho. Porra, vai tomar. Não é pra levar a sério, não, né, velho? Não, é cara, pra levar porra, a sério. Vou te dizer, eu adoro o modelo, o design dos TIE Fighters, né? Dos TIE Fighters, dos TIE Bombers e tal. Agora, que nave de merda, né? O piloto ali dentro tá fudido. Ele não vê nada. É tipo um cavalo. Não, ele só vê na frente. Lateral não tem, né? Exatamente. Que porra, que merda. Tá de cabresto, né? Porra, meu irmão. Então, assim, tu vê certas coisas, tu fala, porra, legal, foda pra caralho. Se eu tivesse uma nave, eu gostaria de ter uma TIE Fighter. Porra, tu só vai pra frente e pra trás, né, bicho? O filme é foda pra caramba, a gente já falou disso várias vezes aqui no programa. A premiação que esse filme levou foi o Oscar, que ele ganhou o melhor som e melhores efeitos especiais, e foi indicado pra melhor trilha sonora e melhor direção de arte. E realmente a direção desse arte é muito legal mesmo. É um filme muito melhor do que o primeiro, e o primeiro filme concorreu a melhor filme. E esse aí não. Esse aqui só concorreu ao Oscar técnico. Pois é, esse é meio vacilo, né, cara? A Hollywood, não tem jeito, né? Não, mas vou te dizer uma parada, assim. Eu entendo e aceito e digo, concordo com tudo que vocês falaram, que esse realmente é um filme melhor, como a gente já falou, do que o primeiro. Mas o primeiro, ele tem um impacto tão grande, cara. Eu, particularmente, prefiro o primeiro filme. Pelo impacto que é a apresentação do universo, os personagens, todos os conceitos que você tem lá, alguns detalhes dos brinquedos. Eu gosto muito do primeiro filme. Assim como eu gosto, por exemplo, o melhor Harry Potter pra mim, indo pro outro extremo, é o primeiro. Que é quando ele te apresenta o universo, é aquele deslumbre, entendeu? Tu fica, caralho, que bagulho foda e tal. E, porra, é meio que essa sensação, entendeu? Não sei se foi por causa disso que o outro foi pro melhor filme, né? É, e a trilha sonora que, porra, essa mesmo ele se ganhar, né? Porque é a melhor trilha sonora de Star Wars, né? Isso não tem dúvida. Essa que surge a Marcha Imperial, né? Que a Marcha Imperial, pra quem não sabe, é baseado naquela Marcha Fúnebre, né? É, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Pra exemplificar o quão foda é essa trilha sonora e quanto ela é bem feita e bem construída em cima do filme, coloca aí, Miotti, por favor, a cena, só a trilha sonora da cena, quando o Han Solo tá sendo congelado na carbonita. Sobe aí. Cara, essa parte é muito foda, né? Que é quando vai subindo o tema de amor do Han e da Leia. E já emenda com a Marcha Imperial. Cara, essa cena é muito foda, velho. E a trilha sonora compõe tudo, né? Como eu falei lá no começo, né? Esse filme tem 6 temas. O John Lewis adora fazer tema, né? A Marcha Imperial, que é essa que a gente já falou. Tem a do Yoda, que também é sensacional. tem a do Sol e Lé, como o Calaveira acabou de falar, né? Que é a que toca no final do filme, né? Que muita gente não percebe, mas é o tema do C-3PO e do R2. Ah, sim. Toca rapidíssimo. É logo no comecinho que eles estão ali lá em Hot ainda, né? Aí toca essa música. E tem duas que eu considero tema, mas tem gente que não considera, que é o tema da Cidade das Nuvens. E a outra que eu acho uma das melhores, que é o tema lá dos asteroides. Ah, tá. Essa parte é foda também, cara. Essa cena dos asteroides merece a gente frisar um detalhe aqui, que quando a gente vê o Darth Vader se fudendo, sendo derrotado, né, pelo Han Solo. O Darth Vader perde o Han Solo ali, quando ele se esconde nos asteroides. E aí, a gente vê que o Darth Vader é um filho da puta, que toda vez que alguém falha com ele, ele mata o cara. E quando ele falha, ele não se mata, é um viado, né? Porra, mas você também. Claro, porra. Vou fazer choke em mim mesmo. Tipo, vai tomar no cu, cara. Eu fico imaginando os subordinados dele ali naquela hora. Agora, você fode a gente quando a gente faz merda. Agora você, tu vira as costas e vai embora, putinha da vida, filha da puta do caralho. É, vai lá chorar na sua bola preta. E o cara, porra, e foi a falha mais escrota. Porque o maluco tava colado na bunda dele, cara. Colado na bunda dele. Saiu com a porra, vai tomar no cu. Monstro de meia que tem no asteroide, cara. Aquele monstro que eles falam. Ah, é? Puta! Aquilo é um monstro de meia, cara. Aquilo foi conceituado. O conceito daquela porra era um monstro de meia, cara. Aquilo foi feito com a mão inicialmente. Feito com a mão, foi mesmo. Porra, não com uma meia, cara. Era tipo um fantoche de criança, assim. Tipo, e a parada foi, né? O caralho já tava. O cara fala, cara, já tava 9 meses trabalhando no período da noite nessa porra. Então, tipo, uma hora a gente botou a meia na mão e falou, por que não são monstros? Tá aí fazendo assim. Ai, nego, caralho, foda, aprova essa porra. Aí tem mais uma parada do Frango Robô também, que me lembra que é quando. Ninguém percebe, mas do lado daquele asteroide tem um monte de buraco, né? Então tem um monte desses vermes gigantes ali. É, né? Mesmo, é. Aí no Frango Robô entra Millennium Falcon, tá lá tudo de boa e tal, daqui a pouco, puta que pariu, nós estamos aqui, vamos sair embora, nhaque, não morde. Aí ele fala assim, nah, puta que pariu, que bosta. Aí veio outro verminho do lado e fala assim, que foi? Porra, foi embora, não deu nem pra mastigar. Ah, vamos pedir uma pizza, vamos. Queria dar continuidade àquela coisa da Cidade das Nuvens. O Bruno falou assim, pô, isso é estratégia roteirística e tal. Não, tudo bem, pode ser uma estratégia roteirística, mas, cara, não tem, que nem o Léo falou, ele não tem motivação pra fazer, pra virar a mesa, velho. Ele não tem, ele vira, é mais ou menos o que o Frango Robô virou e falou. Eu quero ficar com a gostosa, com esse macaco velho estranho aqui, que isso aqui tem um, né, pode levantar peso, coisas e tal, e com esses dois droids sem vergonha. Aí o Vader vai e fala assim, ó, vou mudar de novo o acordo, porque eu sou foda, eu tenho espada vermelha, pego todo mundo de porra. porrada, tá sabendo? Na terceira vez que ele tentou fazer, o Lando virou e falou assim, eu vou mostrar pra esse puto quem é que manda. Ele tá, tá achando que vai foder com o negão? Pois é. Aí ele vai, aciona o carequinha, que é o diretor do George McFly. O diretor do George McFly com um negócio na cabeça. Sai fudendo com a cidade da nuvem todinha, matando o que tem lá do Império. Ele pega um megafone, fonezinho, e fala assim, ah, aê, rala peito que essa merda caiu, meu irmão. Todo mundo vamos lá voltar pro gueto. Todo mundo volta pra Coab, que essa merda agora não existe. Eu acho melhor vocês saírem antes que volte, chegue mais de soldado. E pica a mula. Velho, essa é a motivação do Lando Calrissian. Ele não faz nada. Ele não faz absolutamente nada. Não dá explicação pra, por exemplo, porra, eu tenho uma dívida de gratidão com o Han, sacou? Alguma coisa assim. Não, nada. Ele simplesmente vira porque ele vira, velho. É a mesma motivação que ele tem pra mudar de roupa quando ele entra na Millennium Falcon no final do filme. Ah, é agora sim. Agora você chegou num ponto. Agora você chegou no melhor ponto do filme, cara. Porque pra ser piloto da Millennium Falcon, você tem que usar a roupa do Han Solo, velho. Mas olha só, isso é fácil. Isso o Maurício de Souza, durante a nossa infância inteira, ensinou pra gente. Cada personagem só usa um tipo de roupa. Só usa uma roupa. Exatamente. Exato. Se ele tava usando aquela capinha maluca dele lá, lá no planeta dele, e ele sujou, ele entrou na Millennium Falcon, qual é o armário do Han Solo? Camisa branca, calça marrom com a listra lateral de branca e o coletinho do Tex. Isso. Que sorte que não era a Mônica, né, velho? Porra, senão... Mas, bicho, é isso, não tem outra explicação. Não, eu acho fantástico, cara. Eu acho muito sinistro. E eu acho, muito assim, vou até ser bem maluco aqui, mas eu acho que isso tem um pouco também, cara, de um simbolismo... De mostrar como o Han Solo e o Lando eram pessoas parecidas, eram cara, pessoas. Cara, vocês estão errados, vocês estão totalmente errados, velho. Por quê? Por quê? O Han ganhou a Millennium Falcon do Lando! O armário era do Lando! Eita! O Han Solo, que era um vagabundo de um bêbado do caralho, que quando ganhou a Millennium Falcon no poker, entrou lá, pegou o armário, botou a primeira roupa que tinha e picou a mula, velho. Aquele armário é lá do Lando, cara. Então você diz que o Lando tava com desejo, chegou lá e falou, graças a Deus, vou poder botar meu coletinho de novo. Minhas camisas estão aqui, filha da puta, ainda bem que o cara lá toma pouco banho. Aqui, minhas roupas, tudo aqui pendurada. Tá cheirando a naftalina, mas tá aqui. Para decolar. Boa sorte. Quando encontrarmos Jabba e o caçador, avisamos a você. Eu irei encontrá-los no ponto de encontro. Princesa, eu encontrarei Solo. Eu prometo. Chewie, estarei esperando seu sinal. Tenham cuidado, vocês dois. E que a força esteja com vocês. agradecer então ao meu querido Leo Lopes, ao meu querido Diogo Braga, por mais essa participação do JurassiCast. Obrigado, meus queridos. E não que vá fazer alguma relevância pro programa de vocês, né? O JurassiCast pequenininho do jeito que é, humildão como nós somos. Deem um recado de vocês e onde é que os ouvintes poderiam achar tanto o Leo Lopes quanto o Diogo Braga. Vai lá, Léo. Onde é que os ouvintes podem te achar? Você fica aí pagando de humildão, quando na verdade o JurassiCast está numa página especial do iTunes, comemorando 1 bilhão de downloads, sendo indicado como um podcast que está vindo aí com toda a força e com muito orgulho para todos nós que estamos acompanhando desde o começo. Portanto, pode ser mais convencido e menos humilde. Calaveira. Sem problema nenhum. Eu sou humilde, pequenino. Léo Lopes, você já sabe, radiofobia.com.br é o meu podcast semanal agora. Desde o começo do ano, temos atrações podcastais toda quarta-feira, pontualmente à 00h em 1 minuto. E é isso aí, me siga lá, @leoradiofobia no Twitter, e também você me encontra lá editando semanalmente o Nerdcast, que é um programinha aí desconhecido que eu comecei a fazer faz 1 ano já também, mas esse aí não conta nada. Já ouvi muito falar, mas não achei. Tá começando agora, o pessoal é bom, viu? Depois que eu comecei a editar, deu um gás. Olha aí, hein? Deu gás na minha carreira, né? Porque agora eu posso viver que nem Diogo Braga, editando podcast o dia inteiro. É uma delícia. Obrigado por me chamar para fazer parte do Team Star Wars do JurassiCast. Muito honrado. E esperamos quando vamos fazer o Retorno de Jedi. E você, meu caro Diogo, onde os ouvintes do JurassiCast podem te encontrar, se é que eles já não sabem, né? Olha, eu pretendo que futuramente, em algum momento no Radiofobia... Na verdade, só não saiu o crossover ainda porque a Creuza não teve agenda, né, Didi? Senão... Pois é. Já teria saído os nossos crossovers. É, mas então, fica aí, então, o meu pedido de participação na Radiofobia... Olha que viado. Olha que filha da puta. E, cara, vocês podem encontrar lá no matandorobôsgigantes.com, que é um podcast de merda, que fala coisa de merda, terças e quintas, em geral. E tu pode me encontrar também no Twitter, que é o @diogomrg. E eu acho que é isso, cara. Foi mal, não sei falar essas porra, cara. O Léo fala bem salvo. O Léo é o maior vendedor de mercado, né? Ele anuncia a parada, diz os benefícios. Eu não sei fazer, cara. Eu fico meio perdido, assim. Eu vou fazer pra você, então, peraí. Eu sou o Diogo Braga, e se você gostou de mim, você pode me achar lá no MRG. Eu falo muita coisa legal. Eu tenho meus amiguinhos também, lá no site do jovenerd.com.br. Lá tem o MRG também, lá dentro do Jovem Nerd. Então vocês podem assinar o meu feed e que eu vou estar lá. Muito bacana. Ficou bom? Ai, meu Deus do céu. Puta, isso é pra descontar aquela, seu viado, do cinema. Que a gente tava no cinema lotado, velho. Aí chega esse cara e levanta a mão e fala assim: eu quero saber disso uma coisa. Esse nome, JurassiCast, vem da onde? Vai, que filha da puta, velho. Pior foi que esse gordo safado começa a comprar a briga, né? Ele vai andando pra frente, né? Como se tivesse um pau na mão, ele batia. Aí ele vai pra frente. A mulher da Disney lá, a Nivea. A Nivea, ela entra num desespero foda e vai segurar. Vai pra cima dele, segura ele e fala: o que você tá fazendo? Você tá maluco? Ela: que isso, Rodrigo? Para! Eu falei: sossega, Nível, ele é amigo meu, velho. A gente tá brincando. Ela: ai, que susto! Nossa. Trollaram a mulher. Foi engraçado. Nossa, cara. Isso numa sala com 200 pessoas. Ficou um silêncio durante o momento que não ficou, nego. Caralho, rolou o fight aqui. Aquele climão maneiro de fight, assim, né? Isso. Silêncio constrangedor. Foi. Porque a galera do cinema não tinha visto nada, não entendeu porra nenhuma. Tipo, eu gritei do nada, assim, na parada. Ó. E aí, porra, ele saiu revidando, cara. O Calaveira, tipo, caralho, foi muito maneiro, cara. Muito maneiro. Não esqueço dessa cena, cara. Ficou bom pra caralho. Eu tinha que ter botado o pino, tinha que levantar também. Tirar da blusa, sei lá, rasgar a blusa pra cima. Só falar a última coisa aqui pra explodir a cabeça de vocês, pra finalizar mesmo. Sabe aquela hora que que vai congelar o solo? Sim. Que o Chewbacca fica puto e começa a jogar todo mundo pra longe, os Stormtrooper lá, aquelas coisas todas. O Boba Fett aponta pra ele, não aponta? Sim. E o Darth Vader manda ele baixar a arma, né? Bate na mão dele, né? Sabe por quê, né? Não. Porque senão é acertar o C-3PO. O C-3PO foi ele que fez. Caralho! Ah, Leonardo, da onde você tirou isso? Eu sabia que o Calaveira fica puto. Vocês viram o link que eu mandei pra vocês aí? Vi. Cara, eu acabei de mandar outro link pra você com a gente, já tinha postado isso, viu? Ah, já? Tu já tá no Facebook do Jurassic Cash desde de manhã, velho. Tá, mas tá olhando aí pra ele? Pro Sentinela. Que brinquedo da infância você teve que tá igualzinho isso daí? Deixa eu ver aqui. Tipo, um robôzinho, né? Eu não vou lembrar o nome do robô. Não, eu vou falar. Não, eu vou mandar a imagem. Achei. Olha o outro. Que houve? Ele acha massa, ele ri das pessoas na cabeça dele. O Lango Lango, porra. Você lembra do Lango Lango, bicho? Cara, eu lembro dos Lango Lango, mas não tem nada a ver com o Lango Lango, velho. Claro que tem, bicho. Olha o braço comprido, vestido com cabeção. Tá igualzinho. Gente, acho que é bom não contrariar. É, tá igual. Isso. É, tá igualzinho, tá bom. Tá perfeito. Ah, tô caído aqui, olha mijando. Mesmo, velho. Nossa, cara, você adivinhou, cara. É muito engraçado isso que ele falou. Mas mais engraçado é esse cosplay de Ana Maria Braga que ele tá fazendo aqui, que até agora eu não tô entendendo os negócios que tá no Skype. Isso aí, meu amigo, se chama Carnaval. Se chama muito tempo atrás no... eu achava que se chamava Catuaba Vencida, sabe? Cara, antes fosse, mas eu, graças a Deus, nunca usei de desculpa. Não sei se graças a Deus ou não, mas nunca usei de desculpas alcoólicas pra fazer merda, infelizmente. tipo Chapolin, né? Os meus amigos me conhecem e sabem muito bem que eu não preciso estar bêbado pra falar de idiotices. Que, além de nerd, são extremamente sem graças esses caras, velho. Mas não, ué. Lucas, eu sou seu pai. Quando eu tiver um filho, eu vou dar o nome de Teófilo. Só pra falar pra ele e falar assim, Teófilo, ah, papai, eu sou seu pai. Pronto. Não, peraí. O Léo falou uma parada agora, que é meio que mind-blowing pra mim. Luke e Lucas é a mesma coisa. Pô, tu sabia, não? Eu consegui cavar um Lucas. Um Luke eu não consegui, mas um Lucas eu consegui, pô. Caralho, maluco. Caralho, nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. É, porra. Que narcisista do caralho esse George Lucas, hein, cara? É, porra, Lucas. Não, a gente tá em que bloco agora? A gente tá voltando pro programa, porra. Ah, tá, não, desculpa. Que teve uma outra vez que a gente gravou, fez um e-mail também, porra. Não, a gente nunca fez e-mail. Você fez foi... Ele gravou Jurassic Combo. Você deve ter feito teatrinho. Ele gravou Jurassic Combo. Ah, tá, não. Porra, tudo, caralho, volta pro fuso horário de lá. Tá errado não. Aí. Sai de voz clara, cara. Fica atento, mano. Tô vendo aqui se a Carrie Fisher já ficou pelada em algum filme. Ela já ficou pelada? Ficou não, né, meu? Você já procurou, né, meu? O máximo foi no Retorno de Jedi. Ele teria achado se tivesse ficado. Ah, tem certeza. O Miote acha. E o Miote me convenceu por anos que aquela merda falava sozinho. O primo trollador, né? O Miote era perverso pra caralho. Não, ele funciona sozinho e tal. Não, mas ele funcionava, você ele não funcionava, sabia, não? Não, ele falava que ele... Não, Miote, você vai tomar no culho lá. Você falava que funcionava sozinho. Você não falava que tinha controle remoto porra nenhuma. Você falava que ele falava com a gente, eu acreditava. O Calaveira pedia os negócios toscos, o robô não fazia, ele ficava puto, né? Robô, chupa meu pauzinho. Olha só. Alguns exemplos do que os animais escrevem no Google. E sabe-se lá por que o Google leva eles pra fictioncorporation.com. Olha só. O primeiro é filmes online grátis. Filmes online. Gente, online. Não é online, é online. Grátis. Um cara que escreveu filmes. É o filme. Ele tá procurando o filme do Mussum. Filmes. E outro vai e escreve. Ana Surfistinha, o filme. Agora, como é que isso leva pro site da Fiction Corporation? Eu não sei, velho. Eu não sei como é que... Fiction Corporation. Levou? Teve um cara que escreveu... Corporation. F-H-I-S-X-O-N. Corporation. Corporation. Corporation. Fantástico, velho. Em inglês, miotiano esse aí. Aí tem um aqui que fala que botou filmes. Filmes. Quer ver filmes? Filmes. Filmes do De Volta para o Futuro, parte 3. Cozinho, final. Cara, sacanagem não. Filmes do De Volta. Quatro e três com Z, velho. Cara, ó, na boa, se você escreveu isso, você é cliente da gente, a gente não tem nenhum tipo de... Preconceito não, preconceito. Mas é engraçado pra caralho. Não. Agora, você que escreveu, quero assistir o filme da Polly em Descobrindo o Mundo... Me fala qual camiseta você comprou pra entender. Você que escreveu, quero assistir o filme da Polly em Descobrindo o Mundo, você vai mandar um e-mail pra Jurassic Cast agora pra dizer o que caralhos você estava pesquisando. Porque essa frase não faz sentido nenhum, velho. Não, tem um outro que também não faz o menor sentido, que é ano 80, uma década que abraçou o futuro pra postar no Facebook. Porra é essa, velho? Não é nem anos 80, é velho, ano 80. Velho, o próximo é incrível. Como é que isso caiu na Fiction? Sério. Como é que isso caiu na Fiction Corporation? Versus Zanzini com Cômoda. Eu vou falar, velho. Eu vou falar. Anos 80. Uma década que abraçou o futuro. Apostar no Facebook. Velho! Não, tem umas melhor. Cara, é uma melhor que a outra. Bocetas cabeludas, anos 80, brasileira. Não, é bocetas. Com S. É com S, né? Bocetas, é. Bocetas cabeludas. Cabeludas, anos 80, brasileira. Agora, essa é o melhor termo de pesquisa pra chegar na Fiction Corporation. Camisas pra gordo. Isso. Como fazer explodir fios? Cara, o que, que o cara tava pensando na hora? Falando assim, cara, eu quero explodir um fio da minha casa. Tipo, o que eu vou fazer? Agora olha esse tema. Cara, eu adoro os eloquentes que pesquisam no Google. Meu irmão, ele pesquisa assim, ó. Olha só. Filme completo que o menino finge que está morto só para fugir com a namorada e tem uma guerra na favela vizinha e a namorada dele morre. E o filme de gay? Filme de gay. G-U-E-I. Filme de gay. Ele tava com certeza, ele ouviu, ele tava atrás do Tudo por Dentro de Vladimir Correia. Agora, filme de mula pelado. Cara, imagina a tara do cara. Filme de mula pelada. O cara que comprou a camiseta disso, velho. Filme que as pessoas viajam pro futuro e trazem uma borboleta. Tudo junto, ó, tá tudo junto. Filme pornô. Tudo junto. Com galeiga. Galeiga. Filme Spank Bank. Filme de terror ou grito. Tudo junto. Terror ou grito. Terror ou grito. Filmes de terror ou grito. Filmes com animais. Tá querendo. Filmes com animais. Com animais. Filme com o As Braguela. As Braguela. Esse filme é bom, esse filme é bom. Filme Spine. Que isso, velho? Ah, não, velho. Que isso, velho? Filme Spine. Que merda é essa, cara? Não, o próximo eu acho ótimo. O próximo não, é fantástico. Não, esse próximo aí, o cara chegou e falou assim... Computador, mostre o filme Pica-Pau. Aí tu. Eu tô arrancando, velho. O próximo, quer ver filmes sem ser preciso se cadastrar. Mas o melhor a gente deixou pro final, eu acho. A pessoa tava procurando assistir o filme. Um filme com Vesgo. O filme do Vesgo. O filme do Vesgo, que a gente já falou aqui. Qual foi o termo que ele procurou, Calaveira? Highland, o filme. RH, velho. Highland, o filme. Excelente, velho. Parabéns a quem tá procurando a Fiction Corporation no Google. Tá de parabéns, velho.